ar e Nominata 616. Olá pessoal, eu sou o Coveiro. Oh, você esqueceu de falar que é o Inominata 616. Ué, quem é você? Eu sou a Kami, e eu sou a Kami. Kami, tio, você não tá nem nesse programa, viu? Sai, já tô ouvindo voz demais aqui. Mal começou o programa. E chega de frase na cabeça, que a fase Daniel Way já passou. E tá aqui pra falar do filme do Deadpool. E aí, galera, eu sou o João e a gente vai falar do Deadpool. Eu não me atrevo a falar nenhuma frase engraçadinha, porque o filme já faz isso por todos nós. A todo minuto, né? Exatamente. Dona Van. Oi aí, pessoal. E eu só queria agradecer ao Ryan Reynolds pela graça alcançada. Tem que agradecer muito por todo o empenho que ele teve. O Edson Magaren. Eu estou aqui gravando com a minha camisa do Capitão América. E temos um convidado de honra. Olha, Saladino, você. A gente disse que já ia dispensar você assim que saísse seus deveres super-heroísticos, mas não, hein? Você foi convocado especialmente pro podcast do filme do Deadpool. Pois é. Não trabalho mais com super-heróis e ainda me chamam pra falar do Deadpool. Mas tudo bem. Ah, aliás, Ryan Reynolds foi totalmente desculpado por coisas passadas que ele fez de roupa verde e tal, de uma certa outra editora. Com esse filme, o cara tá desculpado e muito, viu? Por que será que eles chamam esse Saladino? Por quê? Por quê? Ah, sei lá. Por que um podcast da Deadpool e você é envolvido, né? Por que será, né? Porque ele é fã do Rob Liefeld. Deve ser, hein? Vamos tentar manter o mínimo de citações ao Rob Liefeld nesse podcast, por favor. Vai ser impossível. Que até a gente já vai ser obrigado a falar dele pelo menos uma vez, né? É. Outra vez, pelo menos. Outra vez é ótimo. Bom, então a gente vai dar como fica aquela pausa para nossa leitura de e-mails. A gente vai estar ouvindo alguns comentários de pessoas que viram o filme durante o final de semana de estreia. Vai estar lendo aqui para vocês nessa leitura de e-mails e volta daqui a pouquinho. E-mails. Cue the music. Olá pessoal, estamos aqui com mais uma leitura de e-mails e quem eu convidei dessa vez foi o Wellington Magaren. É, a gente não tem e-mail lá na hora que não for, mas eu vim ler e-mail aqui. Vocês gostam? Vou aproveitar e tirar mais uma enquete aqui. Vocês gostam dessa parte da leitura de e-mails? Eu toda vez faço, que o pessoal tá mandando sempre, né? Eu acho divertido gravar, não sei o pessoal se gosta de ouvir, né? Eu gosto mais quando ela tá no fim do programa, aí não tem essa quebra de... Começa né? E-mail. É, mas aí eu tenho medo que o pessoal nem escute, né? Depois de alguns e-mails. E aí, geralmente, ele tá limitando pra uma coisa de 10 minutos. Nunca tá passando disso. É menos, eu acho, né? Mas essa leitura de e-mails tem tudo a ver com o Deadpool, então não vai ter quebra nenhuma, né? Que eu pedi pro pessoal mandar e-mails, opiniões sobre o que o pessoal achou do filme do Mercenário Tagarela. Então antes da gente discutir, né, no nosso Nominata 616, vamos dar uma geral do que a galera achou. Vamos começar com a Tainá Anchieta de Souza. Ela mandou o seguinte: olá, boa noite. Eu assisti o Deadpool ontem. Fiquei off de todas as minhas redes sociais desde quinta-feira para evitar os spoilers. E não há palavras que sejam humanamente possíveis de se descrever para descrever esse filme, pois simplesmente adorava de se ver tudo bem encaixado, as piadas maravilhosas, o romance e a ação, principalmente a ação, e também as referências. Meu Deus, minha cabeça explode cada vez que eu lembro de cada uma das cenas, e tenho certeza que entendi todas. Não sei a quem agradecer, mas se puder que seja ao leitor deste e-mail. Muito obrigada por ajudar a fazer esse sonho dos quadrinhos virar realidade cinematográfica. Ué, mas eu não tenho nada a ver com isso, não. Agradece a Ryan Reynolds, agradece ao Miller, né? aos roteiristas. Só não agradece a Fox, que ela não tá merecendo ultimamente, não. Vai. Vamos ver se você entendeu tudo mesmo, porque é quase duas referências por segundo lá que teve. Wesley Santos Mota mandou o seguinte: gente, que filme é esse? Eu esperei minha vida toda pelo filme do Dead. Pra ter uma ideia, fiquei 16 horas fora da minha cidade pra poder ver o filme. E valeu cada segundo. Meu Deus, que filme, que ficou show, perfeito e maravilhoso. Ele deveria ganhar o Oscar de melhor filme R-rated da história. KKKKK. Sem palavras para descrever a emoção de vê-lo finalmente. Para ter uma ideia, já me emocionei nos 2 minutos de filme. Quando já começa o filme em slow motion com a música do Angel de Juice Newton. Simplesmente demais! É Oscar, né? Ele aí é o Wesley empolgadão. Anthony Vox: o filme é simplesmente sensacional. As referências a Ryan Reynolds e seus outros trabalhos como herói que não foram muito bem sucedidos foi uma sacada brilhante. A mensagem de paz e amor que o filme constrói e destrói é bem dinâmica. E o senso de humor que o Francis pensou que o Wade perderia é surreal. Ótimo filme. Ele é de Parelheiros, São Paulo. Olha lá, ele colocou de onde veio no final. Sempre coloque, vai, pessoal. A gente fica curioso pra saber de que lugar do Brasil está sendo ouvido. Alex Badaro, ele mandou o seguinte, ele mandou uma ilustração, tô mandando um link aí pra Magaren, ele vai ver agora. E também tô mandando tô deixando aqui pra vocês verem no nosso link da nossa leitura de e-mails, tá? Ele manda o seguinte: olá, poderia ajudar a divulgar meu trabalho como ilustrador? Obrigado e boa semana. E aí vocês estão vendo aí os dois Deadpools que foram pro cinema, né? Ah, gostei. Lembrou aquele vídeo que teve do Deadpool vs o Deadpool. E muito bom, viu, o seu trabalho, viu, Alex? E é legal, né, saber que de uma maneira ou outra o Baraka Deadpool não foi esquecido. Aí tem uma outra, Vanessa M. Luciano, ela é de Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul, e mandou o seguinte: oi, assisti a estreia do Deadpool no cinema, gente, que filme bom e muito engraçado, parabéns. Tá, mais uma vez, parabéns não pra mim, gente, manda pro pessoal. De nada. E mesmo a Maria tá falando com a Fox aqui. Ai, ai. E aí teve um pessoal aqui de um novo canal, né? Mandei agora pro Wellington, do Culinerd, não é isso, Wellington? Eu tô postando o link aí pra vocês do canal do YouTube deles e tem uma curiosidade. Boa tarde, sempre acompanho a parte de vocês e gostaria de divulgar um trabalho meu relacionado ao Deadpool. Fizemos as chimichangas dele no meu canal. Se for do interesse de vocês, confere o trabalho aí. E tá aí o link aí também na nossa parte relacionada à leitura de e-mail, tá? Curioso a ideia do cara. O cara tá misturando, tipo, um Masterchef com cultura pop, né? Cultura nerd. É o Nerd Chef. Bom nome, viu? Achei a ideia legal. Pois é. Eu não cheguei a assistir todo, tá? Vou preparar a minha cozinha aqui pra fazer testar aqui a chimichanga. Mas pelo pouco que eu vi já inicialmente, muito bem montado, muito bem editado, viu? Parabéns aí, viu, galera? Eu espero que fique com mais receitas. Tem uma revista do Aranha que tem uma página falando a receita das panquecas da tia May. Opa! Uma dica aí pra vocês fazerem. Ó, Wellington, já manda dica aí pro pessoal do Culinerd, hein? Vou comentar lá. Por fim, tem uma pessoa assim que eu acho que o Magaren nunca ouviu falar na vida. Ele é de Recife, mas eu acho que ele tá em Portugal. Sempre eu tô em dúvida. Ah, sim. Ele tá em Portugal. André Marques. Sempre manda suas opiniões aqui pro pessoal. Olá, amigos do Meio Meia. Vai chover uma infinidade de comentários sobre esse filme, mas vou deixar as minhas impressões aqui. Nem precisa falar que o filme entregou o que prometeu e que vai surpreender muita gente. O mérito maior pra mim foi o Ryan Reynolds, o Tim Miller e os roteiristas. Mas a Fox parece estar sabendo usar o trunfo que tem nas mãos. Ainda estamos no dia de estreia. Ele, no caso, mandou um e-mail pra gente na sexta-feira. Na quinta-feira mesmo. Ah. Mas eu acho que esse filme do Deadpool será para a Fox o equivalente ao primeiro Vingadores para Marvel Studios. Olha, o André tava prevendo, hein? Pior que foi mesmo. Melhor arrecadação da Fox até agora. E aí, Deadpool pode ser um impulso para o crescimento do trabalho da Fox com os personagens da Marvel, assim como o primeiro Vingadores foi para Marvel Studios. É uma novidade para os cinemas, tem carisma, muita divulgação e muito potencial para prender a atenção do público. Vamos ver o quanto dinheiro esse filme vai fazer, mas se a Fox souber aproveitar essa chance, muita coisa boa pode vir por aí. Bom, dinheiro já tem, né? 5 vezes mais do que a Fox gastou. Já pagou, já pode tirar o filme do cinema. Tem que reclamar mais. E olha quem sabe agora. Quem sabe agora eles façam, tipo, esse novo Wolverine que vem aí. Ou melhor, o velho. O velho é um novo Wolverine. Filme. Mas é o velho, mas é um novo filme. Ah, vocês entenderam. com a classificação um pouco maior, pode fazer o Wolverine sujar as garras de sangue um pouquinho. Afinal, no primeiro Wolverine Origins que teve esse Deadpool aí, o Baraka Deadpool, né? Mal teve sangue, né? E quando teve sangue, foi o sangue falso da mulher que não morreu, da raposa prateada que fingiu a própria morte. Mas então, agora eu acho que o Deadpool realmente calou a boca de muita gente, né? A gente vai ter tempo aí pra discutir muito isso aí, mas... Calaram a boca dele no filme lá do Wolverine, agora... É, agora ele calou a boca do pessoal aí que tava falando mal aí, né? E do pessoal que não apostou muito nele. Bom, e aí tem um pessoal que... sempre manda opinião nos comentários da gente, né? Eu passando rapidinho aqui pra página do Facebook, só pra encerrar, fomentar mais a opinião geral da galera. O filme é bom, disse o Diego Tavares lá na nossa página. Não é um Guardiões da Galáxia, nem um Vingadores. As piadas são boas, mas te enchem de vez em quando. Se você levar em consideração que foi de baixo orçamento, achei bem interessante. Não gostei que o curta de tempos atrás, mas o trailer é praticamente o ponto alto do filme. É, ele deve estar falando que, juntando acho que aquela cena que foi divulgada, né, o teste lá, e o trailer foi o ponto alto do filme. Realmente, a parte do viaduto é o ponto alto, mas eu discordo de você que o resto não presta, pelo contrário. Até porque é um viaduto, tem que ser. E é por isso que eu não vejo trailers. Eu também vi quase nada desses trailers aqui, né? E eu aí... vejo um trailer e acabou, chega. E aí tem mais alguns comentários aqui. O Anderson Lima disse que fazia 3 horas que ele tinha acabado de ver o filme. E rapaz, com o baixo custo que esse filme teve, comparado com os demais, ele foi muito bom sim. E sobre a censura, você esperava o quê do Deadpool, né? Zoeira e humor negro o filme todo. O Kurt também nos comentários disse que da fila do Deadpool dele tava cheio de criança. É de que foi? Eles pularam uma em cima da outra e foram sobretudo, disfarçados, né? Que o filme aqui é pra maior de 16, né? Ainda é, né? Pai, leva, é igual o cara que levou o filho pra assistir o Ted lá e depois ficou de mimimi. O Jorge Pires, show! É que se f... É um apitinho de censura aí, né? Quem não gostou do filme? Quem ama HQ sabe que a temática dos quadrinhos é muito difícil de transpor pra realidade dos cinemas. Então o filme do Deadpool é uma realidade. E quem não gostou vai assistir algum filme brasileiro, né? Como se filme brasileiro tivesse censura, né, Magalha? Não fosse umas coisas meio pesadinhas, né? Vai assistir uns filmes antigos, tipo, Pono Chanchada pra ver. Pedro Ivo Sepp. Faltou as vozes falando com ele, mas o filme é tão bom que a gente só percebe horas depois. Como assim, cara? Excelente filme. Eu não entendi se você tava elogiando ou não. Mas essa coisa das vozes foi muito recorrente. Tem muita gente dando falta nas vozes. Vale lembrar, pessoal, eu sei que muita gente começou a conhecer o Deadpool por conta da revista mensal dele, que saiu há uns anos atrás, que foi a fase Daniel Way. Isso não ocorria sempre com o Deadpool, não, né? Esse lance dele sair falando com duas vozes, três, se não duvidar, é coisa de um roteirista um só. Isso foi até abolido recentemente pelo atual escritor, que é o Jerry Duggan, tá? Rogério Ribeiro, me surpreendeu mesmo. Sou da época dos gibis Marvel e DC desde os anos 80 e os atuais filmes não me agradavam, mas esse foi perfeito. Stan Lee, como sempre, me surpreendendo em suas aparições. Parabéns. Bom, Cláudio Rocha, talvez a melhor, se não for a melhor adaptação de um HQ para o cinema. Muito divertido e a dublagem está perfeita. É, a dublagem ainda vou checar, não tive esse tempo ainda. E a Maria Fernanda, esse filme é do... muito bom e divertido também. Eu sei que eu tô me censurando numa leitura de e-mails do filme do Deadpool, mas enfim. Ainda bem que a Fox não estragou como fez com o Quarteto. KKKKK. Bom, tem muita coisa pra ler aqui, não vai dar tempo, né, obviamente. Bom, Wellington, vamos encerrar aqui nossa leitura de e-mails. A gente tem que se juntar com a galera agora lá do Inominata pra falar em si, realmente discutir tudo sobre o filme, né? Vai ser difícil falar sobre todas as referências, mas o máximo que der. Então, quem quiser mandar e-mails pra gente, dúvidas, sugestões, até mesmo continuar ainda falando sobre o filme, o e-mail é inominata@marvel66.com ou você vai lá no nosso site. Lá no menu tem um link para o contato, preenche o questionário. É, não esquece de deixar seu e-mail, não esquece de colocar de onde você veio. E, sim que der, a gente vai estar lendo aqui num programa no futuro. Valeu, Magara, hein? Tamo aí. Vamos lá falar do Deadpool. You're probably thinking, this was a superhero movie, but that guy in the suit just turned that other guy into a fucking kebab. Surprise! This is a different kind of superhero story. What you heard, it's what you hearing, it's what you hearing, listen, it's what you hearing, listen, it's what you hearing, listen. X gon' give it to you, wait for you to get it on your own, X gon' deliver to you, knock, knock, open up the ela foi montar o roteiro desse podcast, né? Eu falei assim, vou assistir o filme e vou começar a ter ideias. Então, quando eu cheguei em casa, eu decidi que não ia montar roteiro nenhum, que ia ser igual ao filme. O filme não tem ordem nenhuma, começa sem você saber quem é o personagem, pra depois você entender, as coisas vão se misturando. Fiz até que ficou meio confuso até com a narrativa, né? Principalmente quem não conhecia muito personagem. Mas talvez isso tenha sido um grande mérito do filme pra aprender o público que não conhecia nada do personagem. Porque a única coisa que o pessoal que não conhecia o Deadpool viu no trailer, a coisa mais marcante que tinha, era aquela cena, que era a do, tão famosa cena do viaduto, né, que caracterizou aquele pequeno teste de filmagem, né, que segundo o próprio Ryan Reynolds, ele disse que tem 70% de certeza que não foi ele que vazou aquele teste, né, e que marcou o personagem pro público que não conhecia ele. Acho que foi a cena que deixou a pessoa mais familiarizada, né, com quem era o Deadpool, por aí vai. E aí, por aquelas características de narrativa, né, de sempre voltar pra você conhecer quem é esse personagem, né, como é que tudo começou, como é que ele ganhou poderes e por aí vai. E aí a coisa foi montada. Então, seguindo essa mesma linha do filme, né, a gente vai falar aqui, discutir abertamente sobre a adaptação do filme do Deadpool sem muito roteiro. A gente não vai dividir aqui pra começo, meio e fim, mesmo porque isso fica meio confuso até no filme, né? O Deadpool meio que bagunça pra gente isso. Mas aproveitando que a gente tá falando sobre essa ideia de como é apresentado o personagem ao público, como é o tipo de narrativa do filme, né? Vamos passar então pra falar isso, né? O que é que vocês acharam sobre como o Deadpool é levado pros cinemas, né? Principalmente pro público leigo, né? Sadinho, você, fazendo as honras da casa aí, você vai ter o grande mérito de começar aqui pra falar pra gente. E aí, você que trabalhou com revista Deadpool, foi, acho que o segundo mensal da revista Deadpool foi você que trouxe aqui pro Brasil, né? Sim, senhor. Lembra que a gente tava torcendo bastante pela revista desde o começo. Finalmente o negócio parece que se estabeleceu. O personagem tem tanto revista mensal agora como revista trimestral ou especial, sei lá o quê. E tem revista capa dura. Deadpool com revista capa dura, olha só. Capa dura, vai ter clássicos do Deadpool agora, né, Panini? Pois é. O Deadpool virou os X-Men da Marvel, né? Porque eu nunca vi tanta revista sobre a mesma. É, exatamente. É. Assim. Mas isso acontece com todos os personagens mutantes, uma hora ou outra. E aí, o que é que você achou de como foi levado o filme, o personagem aos cinemas? O grande mérito do Deadpool, em vários aspectos, é assim, ele não é um personagem exatamente marcante pelos poderes ou pelas coisas que ele fez no começo de carreira. O que deixou o Deadpool um personagem que pegou os leitores é o fato da metalinguagem. Ou seja, dele ser um personagem de quadrinhos que fala com o leitor e que sabe que é um personagem de quadrinhos. Quando você transforma isso pro filme, eu fiquei um pouco com receio de como que eles vão fazer isso. Porque é uma coisa você fazer no quadrinho e no cinema corri o risco deles quererem fazer o personagem brincar com o fato de ele ser um personagem de quadrinhos. Mas tanto o pessoal do roteiro e da direção e o próprio Ryan Reynolds, eles brincaram com o fato do personagem estar dentro de um filme. Ou seja, eles pegaram a ideia básica do personagem que ficou legal, que deixava o Deadpool engraçado e divertido, e passaram essa ideia pro filme. Ou seja, no filme o Deadpool, ou o Wade Wilson, faz piadas do fato de que ele tá num filme. Poxa, e isso fica divertido, isso gera uma cumplicidade legal logo no começo. Como você falou, que ele usa o lance de a história tá no meio e ele volta pro passado e volta pro meio e volta pro passado, parece que ele tá rebobinando a fita, tá avançando o filme voltando e tal. Em determinado momento parece que ele rebobina mesmo, né? Que ele exatamente dá aquela corridinha, né? O fast forward. Opa, aí ele, opa, essa cena não. Eu acho que isso foi uma coisa bem acertada do pessoal. Porque se a gente for parar pra analisar friamente, assim, friamente e tal, a história é simples, a história não é complicada, ela não tem nada de realmente genial. O que ela tem de bacana são pequenas reviravoltas, a forma como que ela é mostrada e a forma como os personagens são mostrados de um jeito diferente que você tá acostumado a ver herói em cinema. Toda vez que você vai ver um filme de quadrinhos no cinema, você espera algumas coisas básicas do personagem, mas tem sempre algumas batidas que os estúdios sempre fazem. No Deadpool, eles brincam inclusive com essas batidas. O Deadpool fala o tempo inteiro que ele não é um herói. E aí você fala, tá bom, isso é aquele diálogo bonito de, eu não sou herói, mas depois no final ele faz uma coisa heróica. Então, é bem assim, ele continua não sendo um herói. O que eu achei muito, muito corajoso do estúdio. E não é por não é por nada, né, que Deadpool é um filme que nos Estados Unidos ele recebeu a classificação R, o Rated R. E é muito comum que um filme, quando tem essa classificação nos Estados Unidos, o pessoal da produção arranca os cabelos e fala: não, tira a cena violenta pro filme ficar mais popular, pra poder todo mundo poder assistir, porque eles têm medo que isso diminua a bilheteria. E agora que aconteceu agora? Acabou de noticiar que foi o filme Rated R que teve a maior abertura no cinema da história do cinema. Não, tipo, só isso, Rogério. Ele acabou de barrar o próprio A Vingança do Sith, que era a maior bilheteria de estreia da Fox. Ou seja, né? É o maior filme da Fox. Eu acho muito legal, e espero que os estúdios repensem essa coisa de que filmes rated R, rated R, que eles, vamos tirar a cena violenta pro filme ficar mais palatável. Não, se o filme for legal, se o filme for divertido, dane-se que é pra maiores de 16 anos ou 18 nos Estados Unidos. Se o filme é legal, deixa sair assim, ué. Imagina agora como é que deve estar a cabeça do cara que cortou o orçamento da Deadpool inicialmente, né? É, tá rolando, né? Não, eu acho que o Saladino tocou num ponto essencial, que foi a coisa que eu pensei, assim, enquanto eu vi o filme, né? Que é o seguinte: esse filme do Deadpool, do jeito que foi feito, e eu acho que foi a melhor forma que ele poderia ter sido feito foi essa, isso é um baita de um elogio que a gente pode fazer, eu acho que todo mundo concorda com isso. Ele só pôde ser feito assim depois de anos e anos do tal boom de filmes de super-herói. Sim. Esse filme não poderia ter sido feito no início dos anos 2000, porque todas essas referências, metade das piadas que ele faz no filme não seriam possíveis. Inclusive do próprio universo da Fox. Exatamente. Né? Não só disso, mas, né, a questão da metalinguagem, ela foi extremamente utilizada, porque num filme que teve restrições orçamentárias, isso acaba sendo um recurso essencial, porque tem a ver com o personagem, né? Não tem, é o que a gente espera do filme do Deadpool, mas dele poder falar de um filme da DC sem falar do filme da DC, sem mostrar exatamente o que é, mas todo mundo sabendo do que ele tá falando. Nossa, teve aquela purinha do Lanterna Verde lá, foi impressionante. Foi bem na abertura, né? Na cena inicial, né? Tipo, saindo da carteira dele, não era? Da carteira dele? Eu acho que era. Foi. Eu só vi uma vez ainda, eu vou ver uma segunda ainda. Mas mostrando o bonequinho daquela coisa que eu me recuso a chamar de Deadpool, do filme Origem. É o Baraka, né? O combate, é. Mas assim, esse filme só foi possível com, sei lá, 15 anos. De que ano que é X-Men, o primeiro? Homem-Aranha, X-Men, 2000, 99, 2000. Só é possível com 15 anos de boom de filmes de quadrinho no cinema, né? Porque sem isso, esse filme do Deadpool teria que ser construído em torno dessa metalinguagem do quadrinho, e para as pessoas que não conhecem, para quem conhece, isso é legal, mas para quem não conhece, seria uma coisa bizarra, seria uma coisa sem graça, né? É pegar a piadinha do colan amarelo do X-Men e elevar a milésima potência. Uhum. Né? Todo mundo lembra disso, né? Sim. Ah, todo mundo usa essa roupa de couro, aí o Ciclope e o Wolverine. O que você queria? Um colan amarelo? Porque essa piada só faria sentido para quem leu os gibis. Né? Exatamente. Essa é uma piada que... Essa história do colan amarelo, assistindo no DVD dublado, eles mudaram a piada. Ele fala alguma coisa do tipo verde bandeira. É, porque a piada não tem sentido pra quem não lê os quadrinhos. Uhum. Exatamente. E o Deadpool 2016, pôde fazer tudo com sentido pra maioria das pessoas que assistiu, porque ele não precisou fazer referência aos quadrinhos, ou pelo menos nenhuma referência né, ostensiva. Talvez ele falando, né, lá no final, a tal participação que ele falou, que ele garantiu que vai ter na continuação do filme, né? Uhum. Acho que essa é a única que só quem lê quadrinho tem alguma noção do que é. Mas fora isso, é fantástico, assim, né? Assim, foi nesse sentido é uma obra-prima, né? Tô abusando do termo aqui. Mas na ideia de fazer referências, é o filme de paródia de quadrinho. Não é aqueles, né? Aquele lá daquele Homem-Aranha que é tipo um inseto. Não esqueci o nome desse filme, que é horrível. Eu sei qual é. Sabe, é um verdinho, né? Homem-Libélula, exato. Não, é aquele filme certo, né? O Deadpool é esse filme dando certo. É a paródia de quadrinho dando certo, porque ele é um personagem de quadrinho. É muito legal ver isso, porque teve gente que chegou e falou que filme de super-heróis é modinha, tal, que agora só tem filme de super-herói, que qualquer coisa é filme de super-herói. Na verdade, o filme de super-herói, o filme de quadrinhos, adaptação de quadrinhos, ela agora tá virando um subgênero. Então você vai ter adaptações de quadrinhos que não são só super-heróis. Aliás, já tiveram várias adaptações e que o pessoal nem sabe. Por exemplo, ninguém sabe que Estrada da Perdição é uma adaptação de quadrinhos. Sim. Sabe? Então, é muito legal a gente 300, ver... 300, Reds... 300... Né? É, é muito legal a gente ver que é, tanto adaptações de quadrinhos viraram um subgênero que já tem um filme tirando sarro de adaptação de quadrinhos, e não é aquela adaptação, como se falou, né, super-herói e o filme, não é aquele amontoado de piadas bobas. É uma adaptação de quadrinhos que tá tirando sarro das adaptações de quadrinhos, de uma linguagem legal, ou seja, é uma forma de dar um pouquinho de... Eu não vou dizer credibilidade, porque falar que o filme Deadpool deu credibilidade é uma coisa muito estranha. Ele deu o selinho de, ok, viramos um tipo de filme mesmo. O Tim Miller, ele colocou que o Deadpool seria uma nova etapa, né? Assim como o de Ferro foi em dado momento, o X-Men foi, seria uma nova etapa pra abrir um novo estilo de filme de super-heróis, né? Na verdade, você chegar e falar, eu posso fazer vários estilos, posso fazer vários tipos de filme de super-heróis usando super-heróis. Uhum. Por exemplo, Capitão América 2, ele é um filme de espionagem. Sim. Ele não é um filme de super-herói, é um filme de espionagem. Com e aí você tem, Guardiões da Galáxia, que foi um filme de sci-fi usando super-heróis. Você tem Homem-Formiga. Homem-Formiga. Quando que alguém pensou que ia ter um filme do Homem-Formiga? E um filme bom pra caramba, né? O filme é bom. E é um filme de vamos roubar aquela coisa lá que é difícil. Uhum. Sabe? Ou seja, o chance não é assim, pegar um super-herói colorido e fazer um filme. Não. Vê uma coisa legal que tem nos quadrinhos que dá pra adaptar em filme. Só complementando essa coisa aí de virar subgênero e das críticas que existiam que eram modinha. O pessoal tem que ver que na época comparou com o Western, né? Que os heróis de quadrinhos seriam mais um Western. E fico curioso porque esse ano mesmo teve uns dois Westerns recentemente bons pra caramba lançados. Esse ano, eu digo, contando com o final do ano passado, né? Vamos. Sérgio deve saber, mas eu não sei se os outros participantes e os ouvintes sabem, eu sou um grande fã de filme de terror. Eu adoro filme de terror, mas não aquele adoro do tipo, ah, legal, né? Não, eu coleciono, assisto, leio, vejo filme de 20 anos antes de nascer, essas coisas. E o terror, ele teve muito desse problema de não ser considerado gênero e tal. Aliás, até hoje, né? Você vê, nenhum filme de terror recebe indicação de Oscar de efeitos especiais e maquiagem. E tem uns que vale a pena, tá? O terror, por muita gente, achava que não era cinema, era só um negocinho pra ganhar dinheiro. Só que foram os anos passando e você tem grandes filmes e grandes atores que saíram do terror. Eu acho muito legal ver que a adaptação de quadrinho tá seguindo um caminho um pouco parecido. Então você vai ter filmes sérios, densos, atores estão sendo revelados, diretores estão sendo revelados dentro desse novo gênero ou subgênero de cinema. Esse ano, potencialmente, eu não sei se o Gambit vai ficar ou não nesse ano 2016, se vai ser lançado ou não, mas são 6 filmes e só da Marvel, sabe? É pra arrancar meus cabelos. Tem gente que tá postando, inclusive no Facebook, na internet, tá postando uma tabela com os meses e com os filmes que vão sair cada mês embaixo falando, acabou meu bolso, né? Acabou minha conta corrente. O Elton, pelo que eu ouvi aí nos primeiros comentários iniciais dele aí, ele ficou meio preocupado com a narrativa do filme, não foi o Elton? Essa coisa que vocês estão falando do filme não deu a linha. Me incomodou um pouquinho no filme. Eu achei que quebrava o ritmo. Eu tava lá na porradaria, no tiroteio, parava, voltava. Aí depois começava de novo, porradaria. Esfaqueia o cara, para, volta. É que você fica tenso com a cena do viaduto pra querer saber o que é que vai terminar, né? Pois é, depois que o flashback alcançou o tempo presente, aí o filme correu bom, redondinho. E tá. Sobre o que vocês estavam falando, é o Guardado de Vida Proporções, eu comparo o Deadpool com aqueles filmes paródia do trio Zaz lá, com a polícia vem aí. Ele não tem medo de ser ridículo, ele brinca com próprios gêneros, brinca com cinco, um monte de coisa, zoa. O filme do Deadpool fez isso, como vocês falaram. Zoou com os filmes dos heróis, zoou com o ator principal, zoou com o personagem principal, zoou com os autores, o estúdio. Será que a Fox viu esse filme antes de deixar lançar? É a própria abertura, né? A própria abertura, letreiros, lá são espetaculares, né? Ele zoou com a concorrência, pô. Nem a Warner, nem a Disney / Marvel Studios escapou, né? A Warner, coitado. O Robin que gosta do Batman. É. Vocês estavam esperando Samuel Jackson e Tapoli? É, pois é, né? Então, sobre essa falta de linearidade do filme, na verdade eu acho até que foi uma sacada legal, porque o que acontece? Pra quem não conhece o personagem, se você começa contando lá do começo, da origem mesmo do personagem, contar como é que ele ganhou os poderes, pra quem não conhece, pode ser uma parte mais maçante, eu imagino. Então começa o filme já com uma cena de ação pra prender a atenção. Uma vez que você prendeu a atenção, né, agora se você tá todo mundo ligado no filme e tá prestando atenção, então vamos voltar, vou contar aqui como que é a origem, quem é ele, como é que ele fazia as coisas, como é que ele foi parar no programa que deu os poderes, e depois volta pra porradaria. Então, eu acho que nesse sentido, o estúdio acertou em fazer dessa forma. É bom pra quem já conhece, quem já conhece o personagem, já vai lá no assistir, tá esperando muita coisa, então já começa ali na correria, com ação, e é legal. E pra quem não conhece também é bom pra prender a atenção, então. E aí depois ir contando em flashback, nesse vai e volta. Eu nem achei que foi, voltou tantas vezes assim, mas eu acho que foi acertado. Então, pra mim, ficou de uma forma legal. Tanto pra quem conhece e pra quem não conhece. E, no geral, assim, acho que a gente só tem, né, realmente, como eu falei, agradecer todo o empenho da produção que conseguiu, que foi atrás, que fez um filme realmente mostrando aquilo que é o personagem dos quadrinhos, conseguiram transpor pro cinema de uma forma que ficou muito legal. Quer dizer, tudo aquilo que faz o personagem ser diferente, tudo aquilo que faz ele ser interessante, eu acho que tá ali no filme. Então eles acertaram muito em produzir, em fazer tudo isso do jeito como foi feito mesmo. Eu acho que eles estão, que a produção no geral, principalmente o Ryan Reynolds, tá todo mundo de parabéns. Eu entendi a parte do Magaren quando ele fala sobre essa quebra, porque quem tá olhando no sentido da cena de ação, né? Porque a cena de ação, se você fosse colocar ela linear, cara, seria o quê? Uns 20 minutos assim, que você ia sufocar no cinema de tanto rir. Porque, principalmente depois daquela cena do Colossus, cara, porque eu tava até falando que foi com o Saladino, com o João também. Cara, eles pegaram aquela cena do Monty Python do Cavaleiro Negro e exacerbaram aquilo histericamente. É praticamente uma releitura daquilo, né? É, cara, aquilo ali, eu olhei assim e digo, velho, eu não acredito que eu tô vendo isso, porque é muito bom, assim, sabe? Aquele humor saudável, assim, que você... Quer dizer, saudável não pro Deadpool, que tá com a mão na mão, né? É bem saudável, né? É, não é tanto assim, mas eu digo assim, não tá, sabe, assim, eticamente não compromete ninguém, né? Mas vamos colocar assim. E você se acaba de rir muito, assim, de uma maneira natural, porque não é pastelão, porque não... Mas acaba sendo pastelão. É o pastelão que até dói alguns momentos da cena, né? Não é aquela coisa, não é aquela piada boba forçada. Exatamente. Pro cara ser engraçado. É um personagem divertido numa cena engraçada que você fala, não, ele não vai fazer isso. Aí ele fez, sabe? É fluido o negócio. Tipo assim, se fosse colocar linearmente, você ia, sabe... Não parar de rir, podia até, sei lá, alguém tá morrendo ali engasgado do seu próprio riso. É, não, o que ia acontecer é o seguinte, né? Você ia ter uma sequência de ação bastante grande, e depois você ia acabar tendo uma outra sequência também grande pra contar a origem, ou antes, né? Uma sequência grande e é isso de outro. A outra cena que parte pra o passado dele, ela tem um papel de você entender mais o personagem, entender. Inclusive, ele trabalha melhor o Deadpool antes de virar o Deadpool, né? A parte do Wade Wilson, muito mais que o quadrinho já fez na vida, porque ele dá uma certa característica do personagem, de ser um pouco porra louca, né, vamos colocar assim, já de antes, coisa que nos quadrinhos dá a entender que ele foi piorando, ou ficou, quer dizer, piorando e sempre vai ficar, né, depois dos experimentos, né. E aí não, você começou a ver mais, aquelas cenas com a Mônica Baccari também foi muito divertida, é um outro tom de humor, é um tom de humor que é mais da piada rápida, né, daquela sacada mais, de você tá prestando atenção, né, mas não deixa de ser legal, sabe, digo assim, deu níveis diferentes de humor, eu acho que eu vi vários tipos de humor no mesmo filme, sabe, desde o mais histérico até o mais bem sacado, sabe, daquele que você tem que saber um pouco de cultura pop pra tá pegando a piada assim no ar. E aquele que você precisa saber bastante de cultura pop pra pegar ali no ar. Boa parte, assim, você olhasse qualquer fala do Deadpool, tinha uma piada, não deixou de ter, você podia deixar passar ou não, né. A trilha sonora dele com a mulher, né, Wham. Nossa, tem gente que não faz ideia do que é o Wham. Começou a tocar aquela música e as pessoas devem ter achado que era aquele Diz, né? Sei lá, né? Que também é outra coisa que merece um destaque, é a trilha sonora do filme, que apesar de ser absolutamente, eu nunca pensei que isso serviria pra Deadpool, serviu perfeitamente a trilha sonora. Quando a gente lê quadrinhos, a gente não costuma imaginar trilha sonora pros personagens da história. Tá, tem algumas pessoas que lembram, imaginam, pô, isso aqui parece uma cena, mas é um mérito que ficou sensacional no cinema, é que as músicas todas parecem músicas que o Deadpool realmente usaria ou teria de fundo de neve. Eu acho que brincaram também com o Guardiões da Galáxia, o fato do Walkman dele também. Sim, ou seja, de novo outra referência, sabe? Cool, dead. Queria falar agora um pouquinho do personagem principal, barra, mas também do ator, né? Porque se você pegar a história do Ryan Reynolds pra fazer o Deadpool, ela já vem desde a época de Blade 3, pelo menos assim ele afirma, né? Porque houve, digamos assim, uma identificação de dois lados, né? Tanto ele começou a ser referenciado pelo público, ah, ele poderia ser um Deadpool muito legal, por aí vai, porque o personagem dele em Blade 3, querendo ou não, tem um pouquinho, né? Bebe um pouquinho do que seria o Wade Wilson, né? De ser falastrão, um bom lutador de espadas e por aí vai. E ele também passou a conhecer o personagem e se interessar. Segundo ele, recentemente, ele topou fazer o Wolverine Origins pra viver o Deadpool, achando que ele ia realmente viver o personagem. E de repente, é engraçado que ele... Fizeram não tem... aquela merda. É engraçado que ele fala isso sem papas na língua, né? Ele tá metendo o pau na foto e não sei nem o que vai acontecer, mas enfim. Ele falou que ele foi meio que ameaçado pela Fox, que ele chegou assim, olha, se você não vai fazer essa parte da cena onde você tá todo desfigurado, com a boca costurada, não tem problema, a gente bota um dublê, tipo, faz a cena e problema nenhum. Aí ele achou que tava assim, meio que sentindo ameaçado pelo próprio estúdio, né, de botar ele pra fora e por aí vai. Era algo mais recente pra ele, né, ele tava no começo de carreira naquela época, só fazendo um filme mais romântico, né, e aí topou. Cara, saiu aquela... bosta, né? Aquela coisa que perdeu a cabeça, literalmente, né? Mas que no fim acabou gerando uma piada interna. Interna não, nem uma piada geral pro público nerd. Inclusive que eles não tiveram vergonha de usar nesse novo filme, né? Tá lá o bonequinho. E só que o Ryan Reynolds ficou tentando, durante esse período, fazer lobby para o filme acontecer. Passou, assim, Lanterna Verde. Na época do Lanterna Verde, ele já tentava convencer o estúdio a fazer um Deadpool da maneira correta. O Lanterna Verde saiu do jeito que saiu, vai. Com raras exceções, tem uma outra pessoa que gosta. Nem eu que gosto um pouquinho do Lanterna Verde. Acho que um dos poucos personagens da DC que eu vou com a cara. Não fui com a cara do filme, enfim. Fez um outro quadrinho, o R.I.P.D., que também foi um fracasso. Apesar de eu não achar um filme tão horrível quanto falavam aí. Mas é um, digamos assim, é um outro insucesso no meio super-heróico, né? Ou no meio baseado em quadrinhos, que o ator ia, né? E mesmo assim, ele apostou no Deadpool. Eu não sei, digamos assim, quanto ele recebeu aí, mas... só pelo esforço dele estar nas propagandas, fazendo esses pequenos teasers da internet. Pô, ele tava gastando um tempo enorme pra coisas que não iam nem pra a película final, cara. Se você for contar, aí deve ter umas 3, 4 horas só de piada que ele faz nesses videozinhos dessa tiração. Pra cada dia da Austrália, dia de São Patrício, ou pra tirar até gato da árvore, tá, voltou vestindo a fantasia e vivendo o personagem. No fim, deu certo, é aquela coisa. É, digamos assim, um ator que nasceu pra viver o personagem. Mais um, né? Como o Robert Downey Jr. e o Hugh Jackman, né? E tem uma coisa legal, é que o Reynolds, ele veio da comédia. Ele é um ator de comédia, ele fazia umas comediazinhas... mais romântica, né? E umas não tão românticas, assim. E foi por essas comédias que o pessoal chegou e falou, porra, esse cara parece o Deadpool. O cara abraçou tanto o projeto, que como o Sérgio falou, ele fez um monte de cena que não foi pro ar, que não tinha necessidade... E hoje mesmo eu vi um trecho de uma entrevista dele num programa de entrevistas americano, eu nem sei te dizer qual que é o programa, em que o cara abraçou tanto o Deadpool, o projeto, tudo, que uma fã americana postou um vídeo que ela tava saindo do dentista, ela extraiu um dente e ela tava dopada, ela tava anestesiada. E ela tava chorando porque ela perdeu o filme. Ela saiu do dentista falando, ah, eu perdi o Deadpool. E assim, o filme é engraçadinho, o vídeo é engraçadinho, né? Porque é uma pessoa dopada falando. E mandaram pra ele o vídeo. E ele achou mó legal, pô, que bacana. Aí ele pensou, poxa, mas a menina é fã de Deadpool e acha que tá perdendo o filme e tudo. Aí ele falou com a Fox, mandou dois convites pra ela pra assistir o filme e duas passagens pra ela e um acompanhante irem até Nova York pra ver a estreia do filme. E assim, ele não precisa fazer isso. Tipo, ele é um ator, fez o filme, beleza. Mas ele encheu o saco. Ele não é produtor, né? Ele não é do estúdio, ele não é nada disso. Ele encheu o saco, né? Produtor, João, eu acho que ele tá fazendo mais que um produtor faria, viu? Porque ele abraçou a causa. Eu acho que ele é produtor desse filme. Porque ele tá dando mais do que um ator comum daria, cara. Ele tá ajudando a galera montando. Ele aparece nos créditos. Ele aparece nos créditos como produtor. Então ele é produtor. E isso é muito legal, porque tá, não precisa fazer isso. E tem foto dele, da garota, assistindo o filme na estreia e tal. É pra mostrar que, porra, o filme é legal. Ué, é divertido, dá pra acreditar nisso. E vamos lembrar que alguns anos atrás, uma pessoa que não entende muito de quadrinhos, chamado Stan Lee, chegou e falou que deviam fazer um filme do Deadpool, que era um personagem que ia dar um filme bem legal. Ele falou isso há uns 5, 6 anos atrás, né? É bem capaz que tenha ajudado um pouco. É, e o senhor Stan Lee tá lá fazendo a ponte. Aliás, a participação dele é espetacular. Sensacional. Cara, é sempre bom ver, né? E é sempre bom ver que a galera agora tá reconhecendo, né? Tá todo mundo gritando, olha o Stan Lee! É verdade, é verdade. Há um tempo atrás passava batido como o vendedor da praia, né? É sempre uma surpresa, né? A hora que ele aparece. Ó, ia falar que a participação do Stan Lee só não é melhor que a do Hugh Jackman. Sensacional. Hugh Jackman, ok. É, quem achou que o Wolverine tava no filme tá lá, né? De um jeito ou de outro, né? Tá, ele tá, né? Ele é citado também, né? Algumas vezes, assim. Querendo ou não, é aquela cena assim, podia virar qualquer clichê essa cena de tirar a máscara, né? E ela, ah não, eu vou amar você mesmo com esse rosto deformado e por aí vai. Só que aí tira a máscara, tem lá o rosto pendurado do Hugh Jackman. Cara, não tem como você não se estourar de rir com essa cena. Não, e demora pra mostrar o que é exatamente, né? Então você fica num certo suspense de que porcaria de máscara, debaixo da máscara é essa. E quando você vê, tá ele de Hugh Jackman. De novo, algumas coisas que a gente espera que vai ser mudada num filme, quando ele chegar lá, não acontece bem como a gente achava que ia acontecer. E eu achei isso muito bacana, a forma com que eles brincam com o herói corretinho. No caso é o Colossus, né? O herói Capitão América-like, né? Não, nós temos que fazer isso, coma seu cereal e tal. Como eles brincam e como eles zoam com o Colossus, é algo que, assim, eu nunca imaginei que ia ver o Colossus sendo zoado dessa forma. Uhum. Vai ter fã dos X-Men que vai falar assim, ó, oh, mas o Colossus não é assim. Não, já teve. Poxa, mas ficou tão legal. Apesar de ele ser assim, é porque no cinema, né, em live action, o pessoal não percebe isso, mas de todos os X-Men, acho que talvez perdendo só pro Noturno, ele é o mais escoteirinho, cara. Acabou sendo a melhor representação do Colossus no cinema, né? De mil, né? Dos filmes da faltou uma piada do tipo, ah, eu lembrava de você um pouco menor. Mas sabe o que é melhor? É claro que é a melhor adaptação do Colossus. Aquele outro lá, que é o Daniel Cudmore, ele, metade do filme que aparece, não fala nada, né? É só cenário. E na outra metade é dublado por outro ator, pô. E nesse, e uma coisa, também de novo, eu vou elogiar de novo o pessoal do roteiro. Eles não podiam usar grandes nomes dos X-Men porque já estavam sendo usados no outro filme e tal. Porque esse aqui não pode, porque esse aqui já tá pra... Então eles vão e pegam personagens que podem ser usados, né? Que não eram os principais, não eram um Ciclope, não eram um Wolverine. E usam de um jeito sensacional. Usar a Negasonic Teenage Warhead do jeito que foi usado. Poxa, é um personagem que foi criado pelo Grant Morrison. Ele apareceu nos quadrinhos, ele não fez muita coisa. É, só que no nem filme... Nem mostrou os poderes dele, né? Ela é apareceu dela. E morreu logo em seguida. Ela apareceu depois como fantasma na mão do Joss Whedon. Isso. Mas no filme ela parece tão legal. Aqui traduziram, colocaram um míssil nela, né? Não sei se eu gostei muito ou não. Bem que tem um pouco a ver com o que é os poderes dela no cinema, né? Mas o tradutor colocou na legenda ela míssil. Não sei como ficou na versão dublada. Mas pelo que eu soube, o pessoal escolheu o Colossus e ela porque ele queria um nome comprido e complicado justamente pro Deadpool fazer aquela piada. E zoar ela pelo nome, assim, pô, tá faltando criatividade no nome, né, e ele gargalhar. Ele tira a sarra e fala que quer trocar o nome com ela, poxa. É. E do Colossus, ele disseram que... Ah, porque a minha primeira ideia de quem eu queria chamar, que tipo de personagem eu queria chamar pra dar um quebra no Deadpool era o Hulk. Mas o Hulk não pode, né? Então eu chamei o Colossus provavelmente pra mostrar aquela cena dele arrebentando a fuça do Deadpool, né? De qualquer jeito, porque, enfim, Deadpool depois recupera, mas aquela cena... crua e nua, assim, cara, você fica se contorcendo todo mundo. E a Negasonic parece que nunca tinha feito nenhum filme, né? A menina trabalha como produtora, ela é novinha, mas ela é produtora, né? De cinema, trabalha na área, ainda, mas não é atriz, né? E ainda brincaram com o fato, quando ele vai lá na mansão do Xavier, ele fala, pô, uma casa tão grande, e só tem vocês dois. Só tem vocês dois. Será que o estúdio não teve dinheiro pra contratar os outros X-Men? Eu tava falando com o João em off, cara, assim, em direta, deles falando que o estúdio limitou isso, limitou aquilo, é a todo momento no filme, assim, sem pudor nenhum. Esse papo do máximo esforço eu não sabia, né? É, então, aí eu falei pro João, se você perceber, a todo momento, isso não é um jargão do Deadpool, aquele jargão de the maximum effort, então, máximo esforço. E você via descaradamente que aquilo ali é uma coisa que a produção queria colocar, ó. dá pra fazer um filme bom pra caramba com o pouco que a gente tem, né? Com a limitação que a gente tem, né? Porque Deadpool não é um grande super-herói de ter N poderes. Tipo, ele não morre, beleza, mas ele não tem super-poderes assim de levantar carro nem nada. Mas o que é que ele poderia superar as adversidades dele? Como? O esforço máximo. E a todo momento ele usava esse jargão. Peraí, chegou o momento de esforço máximo. E aí ele fazia a maluquice dele, né? Talvez seja pra depois, mas uma coisa que eu temo é como fazer uma continuação, né? O Saladino sublinhou bem, assim, a trama é simples. O atrativo do filme definitivamente não é a trama. Uhum. Né? O atrativo definitivamente é o que é o Deadpool. E aí a pergunta é, será que esse tipo de filme... Olha, se seguir... Tem vida, né? Assim, se seguir um pouco a boataria da internet, o que não é uma coisa muito razoável de se fazer, o lógico seria você pegar uma coisa indo meio que pro lado da X-Force. Uhum. Né? Já falaram do Cable aparecer. Inclusive o ator Stephen Lang já tá fazendo campanha pra ele ser o Cable. O Lobby, acabei de postar essa notícia no site lá. É, ele tá fazendo campanha. Eu prefiro a Keira Knightley. Ela é versátil, né? Um dos grandes méritos do filme do Deadpool é a sintonia do pessoal do roteiro, da direção e dos atores. Então, se de repente eles falarem, agora a gente vai fazer um filme de ação com o Deadpool, não precisa mais explicar a origem dele, a gente vai fazer um filme de ação com o Deadpool num grupinho de heróis chamado X-Force. De repente, a coisa pode rolar legal se o roteiro, o diretor e atores tiverem um entrosamento legal e tal. O estúdio vai chegar e falar, beleza, vocês tiraram leite de pedra, então agora vocês podem fazer o que vocês quiserem. Que eu acho que a Fox, se for um pouquinho esperta, vai fazer. Precisa liberar mais grana, né? Esse filme, na produção dele, o dinheiro que foi liberado pra fazer o básico do filme, é menos da metade do que o Quarteto Fantástico ganhou pra fazer aquela porcaria, entendeu? Porque o personagem não tinha uma necessidade de superpoderes tão complicado de se fazer com efeitos especiais como tinha o Quarteto Fantástico. Então, de repente, se os caras falarem, vamos fazer Deadpool a X-Force. Se escolher um grupo legal de atores, você nem precisa de uma produção tão... de personagens, desculpa. Você nem precisa de tantos efeitos especiais. Por exemplo, ele falar que o Cable tá no segundo filme. Ora, eu gosto do Cable, acho um personagem legal. Antes eu não achava, depois que eu trabalhei com ele, acho que ele é um personagem que dá pra fazer coisa legal. Você viu a luz, Saladino, quando você começou a falar. Sei, eu vi a luz. Então, com um roteiro bem escrito, com uma coisa bem feita, o Cable é um personagem que você não precisa de muito efeito especial. Você precisa de uma coisa ou outra pra mostrar que ele veio do futuro, tal, ele tem um braço biônico, mas é bem mais fácil do que você fazer um homem feito de pedra. Ou de um cara ou que pega metal, fogo inteiro. Ou de metal, como é o Colossus, né? Querendo ou não, o Colossus não fez só uma Cameo, não, cara. Ele tava... Não, ele é um personagem, ele é um coadjuvante, né, ele não faz ponta, ele é coadjuvante no filme. Ele gastou todo a grana de efeito especial, né? Pô, com certeza. Ele e os ataques da Negasonic, né? Tipo... Tinha que ser X-Men pra gastar dinheiro com efeito especial, né? Não, porque se você reparar, nem o Deadpool tem tanta cena assim de mostrar a imortalidade dele. Não. Não tem tanto. Ele toma alguns tiros, tem a coisa das mãos, né? Aquela hora, com as mãos toda mole, mas aquilo ali... Que é um efeito especial barato. Barato, porque, mas o T-Rex valeu o filme todo. Deadpool se regenera, mas não mostra regenerando como o Wolverine, por exemplo. A pele fechando, o buraco fechando. Só mostra uma vez só, né? Num tiro, acho, no braço que ele leva. Só isso. Aproveitando essa questão aí de como mostra a regeneração, duas coisas que eu achei bacana de encaixar na origem dele, né? Pelo menos nos cinemas. O primeiro é o nome, de onde veio o Deadpool. Deadpool, que é uma coisa complicada de se usar em qualquer lugar. Acho que nos quadrinhos não tem nenhuma explicação muito lógica, né, Fadino? Tem uma história que é mencionada que quando eles iam fazer os experimentos no projeto Arma Plus, Arma Mais... Tinha neguinho que falava, vamos ver quem vai morrer agora. E ele menciona que era um Deadpool, pra ver quem que ia morrer. Uhum. Mas isso é uma menção bem suave. Tal. E nos cinemas agora ficou bem claro, porque não é o pool da piscina, mas é o pool, tipo assim, né, daquela... Como é que chama aqui no Brasil, né? É um bolão. O bolão, exatamente. É o bolão da morte. Nossa, bolão da morte, que nome horrível. Exatamente, porque a tradição é... A tradução é ridícula, né? É patética, mas é isso. E a outra coisa é da roupa vermelha. Porque, tipo assim, vai pra quê usar um uniforme por aí vai? Beleza, ele começou a usar, um macacão, um moletom branco com a máscara, saia encharcado de vermelho. Aí você sabe uma coisa, eu vou usar já vermelho direto pra não manchar, né? E isso ele faz menção mais na frente no filme. E aliás, uma coisa muito legal, o pessoal sempre, o pessoal e muita gente de quadrinhos reclama de adaptação. Fala que a adaptação tinha que ser fiel ao quadrinho pra ficar legal. A gente tem um caso agora, que é o Deadpool, em que a origem do Deadpool é bem diferente, mas bem diferente mesmo, do que saiu nos quadrinhos. É, dá até a imagem que ele é um mutante dormente, né? É, e ele é, bom, pelo que eles falam no filme, todo mundo é um mutante dormente, né? Exatamente, eu fiquei pensando nisso também, Mas a adaptação tá tão bem feita que, por exemplo, a gente tá aqui nesse podcast, a maioria das pessoas que estão aqui no podcast, pra não dizer todo mundo, adorou a adaptação, mesmo sabendo que a adaptação tá completamente diferente do personagem, dos quadrinhos. Meu Deus, né? Cinema é outra mídia, eu sempre falo isso, assim. Exato, a questão é a coerência, não é... Aproveitou pai dele, né, que ele tem um... Supostamente, acho que é uma coisa que o Deadpool já virou meio Coringa, né, já mudou a... Porque são aqueles desdobramentos tradicionais do quadrinho, principalmente com um personagem super exposto como ele, né, que atualmente tem trocentos títulos, ou especiais, ou séries. Não dá pra você transportar isso pro cinema. Isso aí seria um suicídio. Demora, né? É, assim, dá. Se você tentar fazer tudo de uma vez, vira um suicídio comercial mesmo, porque tem que pensar nesse lado, né? Ele não tem mais uma origem só, né? Já foi refeita. Quantas vezes você já editou a revista com uma nova origem dele? Inclusive, ele tem horas que ele mesmo faz piadas com a origem dele. Quer dizer, o negócio fica complicado. E não é só você pegar o que tá saindo agora nos quadrinhos e vamos usar. Por exemplo, eu vi gente reclamando que o par romântico do Deadpool... Eu nunca pensei que eu ia falar par romântico do Deadpool numa frase. É, verdade. O par romântico do Deadpool é a Copycat e não é a Chicla, que é a demônia atual que casou com ele. Aí você para e pensa, tá, eu gosto da Chicla, é um personagem engraçado e divertido, mas até você chegar nela, você tem muita coisa pra contar. E do jeito que mostraram a Copycat, ficou sensacional. Uhum. A Morena Baccarin tá ótima. É, ela não chega a ser a mutante que ela é, mas eu até sabe que fiquei preocupado, assim, se eles iam, quando estavam tentando forçar ela a virar alguma coisa, se ela ia sair toda branquela lá. Ah, da máquina. Sim. Aliás, ela falou numa entrevista, que ela inclusive ela tem contrato pra participar do próximo filme, e que ela tá pronta pra ganhar superpoderes no próximo filme. Que ela tá esperando que isso aconteça. Pronto. Então, sei lá, né? Vai virar uma albina no próximo filme. Não é meio albina, é meio azul, meio branco. Não, ela é transmorfa, né? Então... É, mas normalmente ela era meio azulada, não era? Sabe, vamos ver como eles vão usar no filme. Vamos ver exatamente, é o que fica melhor. Mas, João, só falando aqui aquela coisa que você falou pro futuro, o Saladino falou da X-Force. Eu acho que não precisa nem muito juntar muito assim o grupo, acho que a X-Force pode ter o seu momento num filme só dela. E pelo que eu soube, o Tim Miller tá até interessado em meter o bedelho aí e começar também a dar as opiniões dele pra X-Force. Mas pô, tem mais de 50 edições... E não tô puxando o saco aqui só porque eu gosto do roteirista, não, mas mais de 50 edições de uma revista chamada Cable e Deadpool com Fábio Nicieza, que é uma das melhores fases do personagem. Nossa, Sérgio, por um instante eu achei que você ia falar que poderia colocar o Falcão de Aço na história. Não. Nossa, não. Eu tô colocando meu segundo favorito aí no meio. É. Aí a gente ia ter que cortar o que é o podcast no meio, assim, pra fazer uma intervenção, assim. Você pega o que foi feito em Cable e Deadpool, era basicamente Máquina Mortífera Mutante. Que o Fábio Nicieza não colocava o Cable sendo, sei lá, piadista, exagerado, por aí vai, mas era a contraparte que ajudava nas piadas do Deadpool pra mostrar quão maluco ele era. Sim. Quase um irmão gêmeo do Danny DeVito e do Schwarzenegger, assim. Ou seja, esse tipo de química, esse tipo de mecânica funciona num filme, e você tem um Deadpool que já tá definido, então dá pra... Vamos ver, eu quero esperar, eu acho que já dá pra fazer... Eu acho sim, o que eles podem fazer? Se a Fox estiver disposta a integrar o Deadpool no mundo dos X-Men, eu acho que eles permitirem essa coisa do Colossus, venha se juntar aos X-Men, nós ainda temos esperança de que você vai virar um herói e tal. Na verdade, é uma porta aberta pra isso. Eu só me preocupo um pouco, porque esse ano nós vamos ter o X-Men Apocalipse. Sim, E aí aquela coisa, e aí já tem aquele problema, que é um problema comum de filmes de quadrinhos, que tem o problema dos quadrinhos. Onde você vai encaixar isso? Quando isso aconteceu? Se é antes, se é depois? Eles solucionaram bem, viu, Sadinho? Porque o Apocalipse é anos 80. Então, por enquanto, eles estão com essa nova... com esse novo reboot, eles estão colocando, tipo assim, que tudo vai ser lembrança, de alguma maneira, do passado. Tipo, até chegar no tempo moderno, né? Por enquanto, anos 60, 70, 80... Eu tô tentando desencanar essa coisa de cronologia com os X-Men, porque eles embananaram isso tanto. Mas enfim, eu tava pensando o seguinte, eles poderiam arriscar, até pelo anúncio que ele faz, um filme com o Cable e ver. Muito legal. Pegou, tipo, entendeu? Porque, obviamente, eles não podem ignorar o fato disso pegar ou não com a audiência. Pegou com a audiência, poderia seguir nesse caminho que o Coveiro falou, né? De criar mais um, pelo menos mais um filme da dupla, com a dupla estabelecida, fazer alguma aventura bem diferente, usando essa peculiaridade do Deadpool, né? Desse personagem assim. Ou então, se não pegou muito, o personagem não morreria, digamos assim, não morreria no sentido comercial, e aí você poderia, por exemplo, virar para um lado de uma X-Force, que não é algo difícil de você criar uma história de origem. Uhum. Não é difícil você criar uma história de origem da X-Force. Não, nem porque a X-Force, eu acho, né? Ela já tem várias encarnações. É, se na verdade já colocou o Cable estreando num filme. Sim, já tem um Deadpool, já tem uma Psylocke já em outro filme. Dá para juntar, fazer um samba aí. É, isso eu tô falando. E a X-Force já teve pelo menos três encarnações bem distintas, apesar da tônica ser essa ultra-violência, principalmente quando comparada com outras equipes mutantes. É, mas na verdade seria um tipo de Black Ops, né, de operações secretas dos mutantes, né, que eles resolvem as coisas que os heróis não podem resolver e tal, que também encaixa muito com o Deadpool. Tem essa versão que é o Wolverine que deu, mas também, assim, tendo o Cable na história, pode ser aquela versão mais antiga dela, que era tipo assim, olha, a gente tá aqui pra fazer a agenda do Cable, né, que querendo ou não, a ideia é sempre evitar um futuro ferrado. Aí chega aquele pessoal que fez o filme dos Novos Mutantes, amador, aí... Vocês viram isso? Depois eu vou te passar o link, você tem que linkar isso. Eu sei, você tá falando um musicalzinho que teve com a Linda Cheney, isso aí? É, com a Linda Cheney e com a Cristal, parece que tem até uma participação especial do Longshot, assim. Nossa senhora, eu não vi isso. Não viu isso? Nossa, tem que ver. Tá, vocês falaram de adaptação, eu não gostei do Deadpool lá, Deadpool não, do Arma 11 lá, do filme do Wolverine, não, porque... Ah, não é igual o gibizinho, mimimi. Ficou ruim mesmo. Tanto que eu acho o Wade, a parte Wade lá, que ele ficou legal lá. Antes dele virar aquela aberração lá. Sim, sim. É, na verdade, o problema daquele filme lá, vai, além do personagem ser ruim, é aproveitar um personagem que tem todo um potencial muito bom e limitar ele, sabe? É que nem você botar um grande corredor de, sei lá, 100 metros rasos pra, sei lá, ficar fazendo, sei lá, outro tipo de exercício físico, sei lá, jogar dardos. Tipo, nada a ver, você... Tirou todo o potencial que o personagem tinha. Eu acho que isso foi o que teve naquele filme. Se tivessem feito, seguindo aquele fiapo de roteiro lá, que ele fazia parte daqueles mercenários mutantes lá, depois ele ia virar o Deadpool de verdade mesmo, esse Deadpool, podia continuar assim. É, se bem que aquele Wolverine Origins, cara, nada se aproveita, sabe? É, na verdade eu ia dizer isso. O filme tem várias coisas ali que, né, você olha e fala, então, não funcionou muito bem o negócio. A pessoa queria fazer uma coisa indo pro outro lado. Não... É, foi o que a gente falou na época, né? É. Não é uma má adaptação, o filme é ruim. Que, por exemplo, eu lembro que quando eu assisti, eu tinha achado o Liev Schreiber como Dentista, sabe? Ele tava muito bom. Foi a única coisa que salvou mesmo. Melhor que aquele Tyler Mane, né? Que era o outro Dentista Stable. É, que era meio... Parecia, mas ele não era um ator bom, né? Ele era muito, muito irracional, né? É, ele tem o visual e tal, bacana. Né? E aí aquela coisa que quando eu assisti o Wolverine Origins, eu falo, tá, legal. Aí você tem o Liev Schreiber fazendo o Dentista Stable, que no futuro vai virar um cara que esquece completamente tudo que aconteceu. Dona Van, até isso foi bem adaptado, né? Tipo, a falta de cronologia, enfim. Sim. De continuidade. Então, só fechando isso que você estava falando da adaptação, que foi ruim, né? Essa do Wolverine Origins, que foi tão ruim que depois de Dias de um Futuro Esquecido, estão meio que apagando esse filme, né? Meio que foi reescrito ali e estão desconsiderando tanto o Wolverine Origem como o X-Men 3, né? Meio que tá ficando de lado, juntou ali as cronologias e vai seguir daí pra frente. Como você falou, o Apocalipse agora vai ser ambientado mais ou menos na década de 80, né? E aí isso vem reescrevendo, o que dá chance pra chegar lá na frente e acho que encontrar com o Deadpool de uma maneira natural e que funciona. Eu acho que tem tudo pra dar certo, né? nesse sentido. Eu, assim, talvez daqui do meio, eu sou o mais, digamos assim, reticente com o Bryan Singer guiando essa franquia do X-Men, né? Mas, enfim, isso é questão de gosto, né? Vamos esperar. Vou esperar passar aí o X-Men Apocalipse pra dar minha avaliação final sobre o filme. Assim como outros filmes que o pessoal falava mal antes de sair, e de repente, quando saiu, calou a boca de todo mundo, né? Então vamos esperar pra ver o que ele vai mostrar pra gente aí. Mas que o Apocalipse parece vilão de Power Ranger, parece. Olha, é assim, eu vou falar uma coisa. Eu não sei se vocês lembram, quando saíram as primeiras imagens do primeiro filme dos X-Men, o povo também reclamou e achou bem ruim, porque acharam os uniformes ruins, não tava parecido, não tava legal. Só que aí veio o filme, e o X-Men 1 é um puta filme, e é bem legal. Nossa, eu lembro quando falaram que o Hugh Jackman ia ser o Wolverine, e falaram, nossa, não, mas o Hugh Jackman tem quase 2 metros de altura, ele só fez musical, ele não vai ser nunca o Wolverine. E o cara, tipo, virou o Wolverine. Eu não sei comentar que hoje não dá pra imaginar um outro ator como Wolverine. Vai ser difícil substituir, né? Pois é. Então, eu acho que o Bryan Singer, ele tem seus altos e seus baixos, mas assim, ele desanimou bastante da franquia de X-Men, mas quando ele viu o X-Men First Class, parece que ele ficou revigorado, viu que ainda dava pra contar umas histórias legais de X-Men, e parece que tá indo num caminho legal. E mesmo o Apocalipse, que não é um dos meus vilões favoritos de X-Men, eu admito, não é um vilão que eu gosto muito, eu não acho que ele tá parecendo o vilão de Power Rangers, tá? Não, foi uma provocação. Mas eles botaram o filtro depois, né? No começo tava meio esquisito. Nos trailers tá totalmente diferente do que era a maquiagem. Sabe? Um personagem como o Apocalipse tem que ter um trabalho de efeitos especiais, de produção muito grande. Não, não tem como, não. Não dá pra você pegar o ator filmando num fundo azul e falar, nossa, ficou ruim. Caramba, vai sempre ficar ruim, entendeu? É óbvio. Não, se você for olhar até, por exemplo, Homem de Ferro e tudo, a armadura só é completa no, com o efeito especial. Sim, sim, sim. Só uma coisa, concordo, Ladino, que, digamos assim, o First Class deu um frescor, mas assim, não me agradou nada o trabalho que foi feito pelo Matthew Van Hall, né? Ou como é que fala? Que fez um excelente trabalho, ser escanteado de fora pro Singer. Ah, ele, sei lá, rejuvenesceu a franquia, gostei, vou tomar a frente. E aí, beleza, tudo bem. Mas eles estão trabalhando juntos, na verdade, né? Se você ver o que ele fez em Kingsman, cara, eu queria que ele tivesse continuado pra fazer um negócio desse naipe em X-Men e sei lá, continuar a franquia com um novo rosto. Eu lamento, digamos assim, ter zerado a trilogia original do Singer, beleza, ele fez o trabalho dele, e voltar uma nova trilogia, um novo grupo, com novos atores, e de novo ser a mesma visão do Singer. Isso eu lamento, que a gente podia estar vendo uma coisa nova, que eu acho na meu olhar, seria muito mais benéfico pra Fox, pra X-Men. Tá, eu ainda acho que seria legal a gente esperar pra ver o que vai sair. Time to make the chimmy fucking chongas. Como é que falou? Colossus falou da Negasonic, falou, claro, obviamente, do Ryan Reynolds e Deadpool. Tem outros personagens aí pra falar, né? Vamos passar agora a bola pro lado dos vilões, né? E curiosamente, vocês estavam falando de orçamento aí. O Ajax era pra ser realmente o grande vilão. O ator é o Ed Skrein, né? Mas curiosamente, ele era pra ter 3 capongões aqui, né? 3 subordinados dele. Que no roteiro inicial, né? Que foi feito pelo o Hat Reese e o Paul Wernick, que são os que escreveram esse filme do Deadpool. E os 3 capongões foram cortados, né? Por baixa verba, né? Orçamento, né? Um deles era o Kane, que era um personagem já clássico dos dois universos, né? Tanto do Deadpool quanto do Cable, que é também ligado ao Projeto Arma X, fez parte daquele grupo do Cable, né? A Matilha. E outros 2 personagens menores, né? Um vilão C da Tropa Alpha. Isso foi meio retórico, né? Vilão C da Tropa Alpha. Obviamente, um vilão C. Você falou isso, agora todos os fãs da Tropa Alpha vão brigar com você. Que era um cara meio espinhudo. E aí, depois que anunciaram isso, que esse cara foi cortado, eu fiquei em dúvida se aquele easter egg era a Medula ou se era aquele cara, esse vilão da Tropa Alpha. Ah, me pareceu a Medula. Cara. Me pareceu que era a Medula, mas poderia... De repente era só uma imagem, né? E aí tinha um outro vilão também do Cable lá, que era um fortão, não, um brucutuzão lá, que também era mercenário. E iam ser esses 3 caras, os 3 caras foram cortados e juntados numa pessoa só, que é aquela... Angel Dust. Angel Dust. Que ela é uma lutadora de UFC, né? Se eu não me engano, a atriz. E que também é responsável por uma cena sensacional dela com o Colossus, que eu não aguentei de rir. Exatamente. Gina Carano, que ela tá. Por incrível que pareça, ela tá bem. Sim, sim. ficou legal. É, ficou melhor do que o Colosso na outra versão, que não falava nada, né? Pelo menos ela teve atuação, falou, teve expressão. Mesmo que não falasse muito, ela teve muita expressão da atuação dela, né? Não foi só uma porradaria só, né? Uma capanga pra dar porrada. Quer dizer, foi, mas também não só foi, né? É, e o Kane, na verdade, ia ser só um capanga pra dar porrada, porque o Kane é um cara que tem partes biônicas, então ele ia ser usado pra ser um cara que bate nos outros. Exatamente, ia acabar sendo mal aproveitado em termos, né? Do jeito que foi feito, assim, é uma forma de usar pouco dinheiro, pouca grana pra produção, que ficou legal. É. Eu achei que ficou bem legal. E aí, o que, é que vocês acharam dos grandes vilões aí? Grandes vilões. Então, como eu disse, o Ajax é aquele tipo vilão que ele aparece para bater no mocinho. Numa história simples qualquer, o mocinho está indo e aparece o Ajax, bate nele, ele bate e prende, pronto. Ou do pra tirar manchas de roupa também. No filme, eles falaram, tá, esse aqui vai ser o vilão. Que, na verdade, o vilão é o programa que não é chamado de programa Arma X em momento algum. Sim. O que eu achei inteligente, porque se eles quiserem chamar de Arma X, eles podem. Só não chamaram agora. Você não tem nenhum tipo de informação de onde é a cabeça daquilo tudo. A gente só vê um braço do programa, né? Exatamente. E o lance do vilão principal ser aquele cara, ele tem vários detalhes que eu também gostei muito, do tipo, o mocinho, que no caso é o Deadpool, tá atrás dele por um motivo X. Num filme convencional de ação, ele vai, bate no cara, resolve, consegue o X e fica feliz. No Deadpool, a coisa não acontece exatamente desse jeito, que eu achei muito bacana. De novo, como eu falei, o roteiro tem várias mudançazinhas e coisinhas que você não espera num filme normal de ação. Até o fato do Deadpool ir atrás dele, a gente sabe que ele vai bater nos capangas e tal. Eu achei muito legal que a forma como isso é mostrado é divertida e é rápida. Não cansa. Uhum. E ele encontra o Bob, cara. Puta, eu achei sensacional. Eu não tava falando pra não dar spoiler. Não, mas tem aqui é spoiler free, não é? Aqui é spoiler free, pode falar. Então, ele encontra o Bob, cara, no meio da luta. É muito bom, cara. É aquela coisa, peraí, Bob, cara, assim... Não, ele reconhece olhando os olhos do cara, tipo... Vale ressaltar, né? O Bob não pode ser da Hydra, infelizmente. Ah, vai saber, né? O Bob ainda não foi pra Hydra, né? É muito legal. Ou foi e o plano detalhe dela não era bom, como ele falou. Na sessão que eu e a Germana fomos, assim, acho que a gente mais três pessoas reconheceram a referência, mas é uma... Eu só percebi que eu ri, assim, em torno de... Essa foi bem interna mesmo, né? Porque o Bob é um personagem que o Fábio Anicês encaixou no finalzinho do run dele, depois o pessoal esqueceu, né? É, não. O pessoal acabou usando de outras formas também. Mas, uma outra vez. Falando de novo dos vilões, eu achei o Ajax, ou Francis, que eu acho um nome muito mais legal... Ficou bem legal. E a Angel Dust, que eu falei assim, vai ser só um personagem grandão pra bater. Ela é um personagem grandão pra bater, mas ela conseguiu ter um pouco de carisma com um personagem que não era pra ser nada. Sabe? Então eu achei que foi uma escolha legal. Bom, vocês perceberam que o Ajax é o cara que fez o Dario Naharis no Game of Thrones? Sim. Que depois saiu. Sabia que eu já tinha visto aquela cara em algum lugar. Faltou só o cabelão aí, que faz a diferença. Ajax é o quê? Um desodorante qualquer? Não, é um shampoo. Produto de limpeza. Produto de limpeza. E o pior é que é um produto de limpeza dos anos 50, cara. Acho que não sei se é antigo. Não, ainda existe. Acho que ainda existe. Tem no Brasil, sim. Já teve no Brasil, sim. Agora, o taxista também é muito bom, o Dopinder, né? É, Dopinder. E quando ele bate o carro, caralho... Com o maluco na mala, cara. Ele, que absurdo, estou orgulhoso de você. Você não vai resolver essas coisas, não se mata ele. Caraca, muito bom. Então, eu não conheço muito os vilões do Deadpool. Eu li lá no começo, quando apareceu na época do Joe Kelly lá, mas dei uma parada. Eu só fui reconhecer depois que eu dei uma pesquisada no Marvel Database, aí eu vi, o Francis é vilão, essa Angel Dust existe. Mas eu achei legal como eles usaram no filme. Apesar de que o próprio Francis / Ajax / L'Oreal lá, essa Angel Dust, ela era de uma minissérie do Moloch, final dos anos 90 ou começo dos anos 2000, usada uma vez, perdida, tipo, tinha realmente super força, mas não evidente assim pra dar um sopapo no Colosso, né, nesse knife. Mas aí rola a liberdade poética, né? Mas aí é que né? Acho que uma coisa é certa que o Saladino comentou, né? De aproveitar os personagens de uma maneira, tipo assim, a gente usa esse ou aquele que, tipo assim... Não vai causar nenhuma dor aos fãs por se a gente mudar. Acho que vai até ser legal porque valoriza, cria mais profundidade pra aproveitar o personagem até, né? É uma folha em branco até. E aí ele toca em frente, né? E ela é lutadora de UFC, do MMA. É, a Gina Carano não é, né? Tá no mesmo naipe lá da Honda, né? De querer mudar de profissão. É, a Honda, estão dizendo que ela quer ser a Miss Marvel, né? É, só que a Honda eu acho fraquinha. Se bem que a Gina, claro, o papel dela não dá pra medir nada dali, né? Ela tá lá pra bater e apanhar. É, e ela faz isso muito bem. É, a luta dela com o grandalhão lá. De vilão de Deadpool também não conheço muito. Eu acabo lendo Deadpool porque tá na revista de X-Men. Mas a maneira como foi mostrado, eu acho que tá legal. Por causa de orçamento, teve que cortar mesmo mais três capangas aí. Teve que juntar tudo na Angel. Mas acho que ficou bom. Se tivesse muito mais gente ali, eu acho que ia tumultuar, na verdade, né? Ia ter que ter uma cena de luta ali muito mais elaborada pra derrotar três, quatro caras, né? Junto com a Jax. Então, ou ia ficar uma cena muito mais longa, iam ter mais sequência, né? Então, do jeito que ficou, tá bom. Tá ali o Ajax mandando, a Angel dando porrada e ficou bom. E o, mesmo não conhecendo tanto, eu já li em alguma revista de X-Men, eu já li alguma história do Deadpool que aparece o Bob. Então, eu também fui uma das poucas pessoas lá na sala a entender a referência. E é sensacional, né? No meio da luta, no meio da porrada, ele reconhece, derruba o cara e beleza. É o único que acho que ele não mata ali, né? É, tá matando. Mesmo que não conheça o Bob, dá pra, digamos assim, rir daquela piada, vai. Tipo, não, o cara reconhece, não dá. É, exatamente. É, dá pra rir, mas assim, quem já leu a revista sabe do quanto que eles já fizeram. É. Ah, no final daquela série dele com o Cable, o Bob aparece muito. Uhum. Que ele tá meio separado do Cable. Sim. O Daniel Way usa um pouquinho e é só recentemente agora que com essa fase do Jerry Dugan, né, que sumiu de vez, né? Pelo menos eu não tenho visto. É, e na verdade ele virou aquele personagem, tipo assim, o capangão da Hydra, ou da Hydra, ou da Ima, né? Depende de onde ele esteja no momento, genérico, né? Que aparece lá. Com um orçamento baixo, né? Todo mundo comentou isso. Eu acho que é uma opção inteligente, porque você mantém uma coerência dentro da própria história do filme. E ao mesmo tempo você consegue dar mais cartaz pra, digamos assim, a espetacularidade do personagem principal, né? Com vilões fisicamente, esteticamente comuns, o Deadpool chama muito mais atenção, né? Ele acaba virando um ponto, né, de referência chamativa, assim, no meio das cenas de ação muito maior, né? E se você for considerar como a origem dele é contada, né? Ah, beleza, ele tá lutando contra mercenários, contra, né? Tanto que ele fala, ah, vocês estão lutando por um cara que não tá nem aí pra vocês, e os caras continuam tirando nele, assim, tudo. Então eu acho que faz bastante sentido, né? A gente não pode esquecer que o Deadpool, na origem, ele não é um personagem cômico, né? As pessoas esquecem isso, né? Ele é uma cópia descarada do... Depois é que ele vira outra coisa, mas ele é uma cópia descarada do Exterminador, né? É, segundo o Liefeld, né? Era uma paródia mesmo, tipo assim, ele sempre tinha que ter uma pegada de humor. É, mas você vai pescar as origens do Deadpool nas revistas da X-Force. Eu não lembro se é X-Force ou Novos Mutantes, ainda acho que ainda eram Novos Mutantes. Não, ele chega de uma maneira muito agressiva, sem contar piada, né? Eu acho a primeira aparição dele foi no Novos Mutantes. Ah, é, exatamente. A X-Force era quase perto da 100 lá. Era quase na virada pra X-Force. É, mas ele não era um personagem cômico. Porque, querendo ou não, ele era pra ser um personagem que falava muito, né? Porque era a pegada dele. Só que esse lance de ser totalmente porra louca veio com o tempo, né? Ele era, tipo assim, mais ou menos um mercenário sarcástico e falastrão. Isso era o que ele era desde o começo. Mas todo o resto que fez o Deadpool ser o que ele é hoje veio com o tempo. É tanto que o Fábio Nicieza foi muito justo recentemente quando fez a avaliação dele sobre o filme. Ele falou assim, ó, Deadpool foi um personagem que foi construído não só por mim e por Liefeld, mas por todas as pessoas que vieram depois de mim, depois da gente, né? Que isso inclui o Joey Kelly, inclui a Gayle Simone, inclui a volta dele depois de novo. O Daniel Way não conta, né? Mas veio também o Jerry Dugan agora, né? E aí hoje ele realmente é um misto de... Cara, não dá pra dizer que o Deadpool tem, digamos assim, um criador só ou dois co-criadores, né? É impossível. É, tem um cara que inventou o personagem, mas o que ele é hoje não dá pra você atribuir exclusivamente a ele. Ele tenta loucamente ganhar esse mérito, mas quem conhece minimamente sabe que isso é Liefeld sendo Liefeld, né? Ele quase ganhou, né? Porque por um tempo o Deadpool teve que virar agente X, né? Sim, mas por causa de questão de trademark, né? Questões jurídicas, né? Eu tô falando artisticamente mesmo, né? No sentido do que é o personagem pra quem gosta do personagem, pra quem lê as revistas. Pra quem não tá ouvindo agora, por um tempo a Marvel e o Rob Liefeld tretaram, então o Cable teve que virar Soldado X e o Deadpool Agente X, né? Porque o nome mesmo não poderia usar. É, e o Liefeld é um canastrão, né, cara? Ele tem um mérito danado dos anos 90. Cara, você precisa ver como ele tá pimpão recentemente, cara. Ah, eu sei. Eu olhei o Instagram dele. Tem trocentos posts sobre o Deadpool, como se ele fosse o pai, mãe, filho, Espírito Santo, Deadpool. Você bota ele no Facebook. Ó, você, se meio que não gosta do Liefeld, meio que você não goste dele, acompanhe ele nos próximos dias que você vai se divertir. Não, é, eu tô dizendo, ele é um canastrão, assim, é até vergonhoso um pouco, assim, sabe? O cara já é um senhor, né? Porque, pô, nos anos 90 ele já não era novinho, isso faz quase 30 anos, né? Vamos lembrar que a gente tá em 2016. Ele era o garoto prodígio, né? Segundo a definição na época. Ele sim, era o mais mesmo povo assim, da galera. Cara, isso faz quase 30 anos. Da Image, né? Não, Rob Liefeld tem quase 50 anos, cara, porra. Falando agora em outros co-autores, né? Não, outros caras que complementaram o Deadpool. Dois coadjuvantes só, que acho que vale a pena citar aqui, da fase do Joe Kelly, né? O Magaren falou que começou a ler nessa fase. Foi uma fase que foi publicada um pouquinho, né? O comecinho aqui no Brasil. Mas acho que esses dois personagens não chegaram nem a realmente ser devidamente, naquela época, né? Devidamente apresentados, né? Que é o Weasley, que tá fazendo nos cinemas, é o T.J. Miller, que é um comediante de stand-up, né? Tem toda a veia de comédia. No Brasil, ele é trazido como Fuinha. Então, porque é o Weasel, né? É, o Weasel. Quem não referenciou, né? O Fuinha é o Weasley, né? E também a Alcega, né? De novo, né? O personagem não tá parecido com os quadrinhos, tem nada a ver com os quadrinhos, porque o Fuinha não faz nada de tecnologia, tudo. Ele é o cara do bar, ele é o cara legal que quebra os galhos. Mas ficou perfeito, ficou muito bacana. O ator ficou muito legal. E a Cega Al, né? É só trazer como Alcega, mas é a Cega Al, por favor. Aham. Uhum. Também é outro personagem que não tem nada a ver com os quadrinhos. Os quadrinhos é uma cega que o Deadpool sequestrou e mantém como refém e amiga ou alguma coisa muito perto disso. No filme, a Cega All é completamente diferente, mas ela tem algumas das melhores falas do filme. Ela fazer algumas piadas do tipo, nossa, eu sinto falta de cocaína, caramba! Tipo, o Deadpool também ele fica discutindo com a Cega All. Assim, fica discutindo bobagem. Tipo, uhum. Aí na hora de... vamos pegar a arma, tá, eu vou pegar a arma. Tipo, uma velhinha foi pegar a arma, sabe? Dois coadjuvantes que apareceram um pouquinho, só pra, né, falar, olha, também fizemos, colocamos esses, mas ficaram muito legais. Muito legais mesmo. Que grila, ela gerou as piadas mais peladas, tenebrosas e polêmicas do filme. Aquela mãozinha regenerando, meu Deus do céu. Cara, essa cena da mãozinha é um espetáculo, que cara. Que cena complicada de você ver, né? No cinema, cara, assim. Tipo, sua mão está pequenininha. Ah, não, agora sai daqui porque vai parecer enorme na minha mão. Caraca, ai, meu Deus do céu. E aí, o que, que vocês acharam das duas, digamos assim, apresentações de personagem, né? Que era ela acabou servindo só pra piada. O Weasel é, tipo, meio que a pouca consciência que o Deadpool tem, né? Se o Deadpool não tem a sua dupla personalidade, que ele tem muitas vezes nos quadrinhos, o Weasel foi aquele cara que tenta ajudar ele, mas que também não põe a mão no fogo por ele, não, né? É. Tanto que tem aquela hora que ele fala assim, eu até poderia... Não, eu poderia ir, mas eu não quero. Eu não quero, então vai lá enfrentar a galera sozinho. Pode aí, Meio porque, assim, nos quadrinhos eles são, digamos assim, tudo da mesma agência de mercenários, né? Só que eles são a parte mais administrativa da coisa. Eles são os que dão as tarefas pros mercenários, né? Os diferentes mercenários. Os mercenários freelancers. Os freelancers, né? E eles são a parte de arrumar trabalho, né? Só que aí, vai, o Fuinha até que tá meio inserido nisso, já que ele virou o barman do bar mais frequentado por essa galera. Agora, a Cega só tava ali, tipo, se ela é cega, né? Não vai ver como ele é feio, então vou me aproveitar dela pra morar na casa dela, né? Ah, porque ela não viu maldade nele, né? E dá a entender que eles têm um caso, né? Pelo menos em parte ali daquela parte da mãozinha. É, não sei se chega a ter um caso, mas é meio esquisito mesmo a relação entre eles. É uma relação, sei lá, dúbia, vai. Eu gostei dos dois, como eu falei, da fase do Jay Kelly. Esses dois aparecem bem. Recentemente eu reli aquela história que o Deadpool volta no tempo pra uma história do Aranha antiga lá, a Amazing 47. Eles dois são personagens da história. Uhum. A Alcega fica lá no lugar da Tia May, causando altas confusões. É a versão mais hardcore, mais R-rated da Tia May, né? Achei legal. O Fuinha também, nos quadrinhos ele é um gênio, né? Meio desiludido com a vida, que o Deadpool ferrou a vida dele aqui. É, mas recentemente ele tá assim, né? Ele é meio, digamos assim, tem uma certa rinha com o Deadpool, assim, né? É, uma vez ele lembrou o que o Deadpool fez com ele lá, nessa história. Uhum. Que é onde mostra como o Deadpool ferrou a vida dele, que tinha tudo pra dar certo. Aí, achei legal eles dois, foram uma cena legal. Teve essa parte da Alcega que vocês falaram que pode insinuar um relacionamento e tal, mas não sei se eu quero pensar se é isso, é verdade, se não. É, melhor não pensar, é verdade. Ela montando os móveis, né? Sensacional, né? Mesmo porque o Ryan Reynolds disse que a intenção dele é abusar e abusar do Deadpool pra não ter limites, né? Ele fala no boundaries, né? Que tipo assim, o que pensar de coisas depravadas com o personagem é mais complicado. Já tem a maior, né, censura lá do cinema. O que vai impedir ele de fazer esses absurdos? É, vamos chutar o balde, né? Exatamente. Me lembra um pouco aqueles filmes tipo Ted, né? Que o cara chuta o balde, dane-se, né? E pra mim ainda, eu acho que a gente podia até destacar mais um personagem que é o taxista, né, cara? Eu acho que foi uma das partes mais engraçadas da vida. Não, o Dopinder é maravilhoso, né? Disseram que é o melhor motorista de táxi desde Taxi Driver. Isso. E o cara aparece tipo em duas cenas, sabe? Por que ele vai pegar o Deadpool se na primeira vez que ele pega o cara não paga, né? Dá o calote. Não, mas ficou legal e ficou divertido, tá? Cara, aquilo ali é muito bacana, né? Porque, tipo assim, é o cara certinho, o Deadpool dando conselho do pior tipo pra ele. E aquela cena, tipo assim, do nada, né? Tipo assim, opa, pisei no quebra-mola, na lombada, e alguém grita lá atrás, tipo assim, que é isso? Não, cara, quando bate o carro, assim, tipo... Não, aquela do carro, que ele, tipo, esqueceu a bolsa. Liga pro cara pra o cara voltar com a bolsa de arma dele. Aí bate o carro e provavelmente, sei lá, o primo dele dançou nessa, né? Fora você imaginar o Colossus daquele tamanho chegando na batalha de táxi, né? Fica apertando lá. Isso porque no início do filme ele vai de asa... De asa X, não, de... Pássaro Negro. Pássaro Negro, né? Asa X, com guerra nos seus na cabeça. Não, mas ele vai de pássaro negro. Por que eles não usam pássaro negro, cara? Podia ter ido, né? Não, mas de Vingadores dos anos 70, quando eles vão lutar contra o Korvac de ônibus. Eles vão de. Alufetam um ônibus lá pra ir. Assim. É inacreditável, assim. Mas sabe uma coisa que eu vi, assim, a gente vê N referências, não dá pra falar todas as referências aqui nesse podcast, né? Mas a gente falou que, assim, eles rascunham uma coisa ou outra da Marvel, né? Da parte da Marvel Studios. Obviamente, a cena pós-crédito, ele faz a zoeira com a história do Nick Fury. Tem uma parte que ele fala do Capitão Deadpool, zoeira pra caramba. Mas vocês perceberam que a cena final é alguma coisa em ruínas. Mas, assim, eu vou ver pela segunda vez ainda. Mas não dá pra entender que aquilo é um aeroporto-aviões caído. É, eu pensei nisso também. Eu fiquei apavorado. Cara, será que eles tiveram coragem de fazer isso? É, porque não tem como você patentear isso, né? Dá a sensação, pode não ser, mas dá a sensação que o pessoal do filme falou assim, vamos falar do filme da Marvel, mas não vamos falar do filme da Marvel, sabe? Teve aquela cena no final, quando tá caindo um monte de container lá, tem o container que derruba eles, é um container vermelho. Por um milésimo de segundo, eu imaginei que ia aparecer, tipo, o logo da Marvel no lugar do container, tá? Derrubou. Nossa. Ai, ai. Aí seria demais, né? Mas eu tive essa impressão, assim, eu acho que ali a ambiguidade é proposital, assim. Não, e seria bem legal se fosse realmente um aeroporto-aviões pra, mesmo não podendo falar, né, mesmo não dizendo que, não, é um aeroporto-aviões, da SHIELD, seria muito legal se fosse mesmo pra fazer essa conexão, pra ter mais dessa referência lá. É, se o universo Marvel fosse todo integrado, né, infelizmente não é por causa dos contratos, seria uma coisa sutil e bastante condizente, você não precisa também jogar na cara do espectador toda hora, né, essa integração ela é mais legal justamente nesse momento, assim, quando... E outra coisa que é boa, sabe? sabe? Tipo assim, se você vê o filme do Deadpool, ele, claro, ele pode ter todo o vínculo muito mais próximo com a Fox. Mas não dá pra levar a sério que ele seja interinamente da parte da Fox, porque ele cita os atores. Ele cita, ah, quem é o Professor Xavier? O Patrick Stewart ou o McAvoy, né? Então, tipo assim, você sabe que ele é daquele universo, mas ele também tem que estar fora. Então ele pode fazer piada com N outros universos, assim, de cinema, não só também de super-heróis, e citar de leve, porque acaba entrando na paródia. Então ele pode até, sei lá, fazer uma brincadeira mais pesada com um Lanterna Verde, ou com um Capitão América, com um Homem de Ferro, porque ele vai cair sempre na parte da paródia, quando ele fizer essa piada. E aí, lá nos Estados Unidos, todo mundo sabe que parte que essa coisa de paródia não tem direitos autorais que possa proibir. Coveiro, é porque eles não fazem referência aos personagens, né? Sim, sim. A piada não é o personagem. Como se aquele personagem existisse. Eles fazem piada com os filmes, né? Com o ator e com os até filmes. Porque... A não ser o Lanterna, né? Que aparece a imagem, a fotinho com a imagem do Lanterna. É, mas se você olhar direitinho, não é o ator normal, pode ser alguém com uma fantasia do Lanterna. É, deve ter alguma sutileza ali que impede que haja problema. Ah, e outra coisa, eles citam Blade, né, no filme, né? É, cara, não dá pra falar tudo aqui, mas eles citam muita coisa. É. Eu acho que você é mais próximo do Ryan Reynolds, né? Sim. Se você pegar e citar todos os easter eggs, fazer aqueles vídeos assim, todos os easter eggs do Deadpool, negócio pra ser um dia, cara. Vai demorar o filme. É muito. E são todos muito legais. É, quando eu fui ver, tinha um mala na frente que tava tentando explicar isso tudo pras duas pessoas que estavam com ele. Né? É. Imagina a versão do Deadpool, né? Comentários narrados pelo diretor. Deve ser horrível, né, de assistir, né? Que o cara deve cantar a língua. Interminável, né? Pois é. Disseram, inclusive, assim, que muitas das piadas que eles foram elaborando, né? Tipo, mexer com a. Qual o nome daquele jogador de futebol que eles zoaram lá, o inglês? O Beckham. David Beckman. Como é que eles falam que a voz dele parece o quê? Cara, é muito bom. Então, essa parte aí é disseram que eles inventaram 1001 piadas no mesmo sentido e escolheram até a mais leve, né? Escolheu a mais leve pra não chatear o Beckman. E aí, outros atores estão citados aí, um monte, na verdade, né? E deve ter tudo piada de improviso. Isso aí vai dar um DVD de extra sei lá, 50 horas. É, uma das piadas e referências dele é. Legais é quando ele disse que teve um pesadelo com o Liam Neeson, que ele tinha roubado a filha dele. Cara, fantástico. É, e ele zoa, né? Isso foi na esse cara, na... esse cara é um irresponsável, esse cara não quer. Ele zoa porque direito. Só viram 3 filmes desse e ninguém percebeu que, na verdade, ele que é um mau pai, né? É. É muito bom, cara. A referência com o Voltron também. Desenho japonês. Os leãozinhos que viram o robô gigante lá. É, cara, eu adorei aquilo no início, ele vai falando várias vezes disso no filme. Cara, era um desenho japonês, que era tipo um Super Sentai, né? Desse que tinha os leõezinhos que viram robô, um mega robô, assim. Muito bom, cara. Muito bom. É isso que você falou, cara. Se a gente for parar aqui pra falar todas as referências. Mas aí, pra fechar o podcast, eu só quero citar a última referência, que é a referência maior, que quem é muito novinho não deve ter percebido, que a cena pós-crédito, beleza, tem uma grande importância. Ela é uma cena que já promete um personagem importante da Marvel pro futuro Deadpool, né? Que é o Cable. Mas eu sei que eu e o João devem sacar isso na hora, né? Ela é uma referência a uma outra cena pós-crédito que é icônica. Talvez uma das primeiras cenas pós-crédito. Exatamente. Que foi o que eu falei com o Correio. É, provavelmente foi, né? Que, aliás, é uma das cenas em que quebra a quarta parede também, né? Sim. Um dos primeiros filmes que conversava com o leitor. Porque o filme inteiro, o Ferris Bueller conversava com você que estava assistindo. Inclusive, muita gente mencionou que o filme do Deadpool, ele parece um filme dos anos 80 por causa disso. Porque tem esse humor de saber brincar com ele mesmo, saber ter um filme de ação divertido que lembrava algumas coisas dos anos 80. Olha só, cara! O Matthew Broderick foi o primeiro Deadpool antes do Deadpool existir. Caraca, velho, que surto agora, que insight. O Matthew Broderick foi quem inspirou o Deadpool, hã? Não. Não vou exagerar, mas aquela cena pós-crédito é sensacional. Não, mas assim, eu acho que foi uma puta homenagem, porque todo mundo fala em cena pós-crédito, vai... Eu acho que foi uma homenagem por essa quebra, né, dessa relação do personagem com o espectador. Foi uma boa, justa homenagem. Eu até, né, gostaria que o Matthew Broderick fizesse uma cameo no próximo filme. Valeria a pena. Dá pra ser da cena pós-crédito, tá os dois lá? Ele até sai da... A última frase dele é cantando a musiquinha. É, aquilo ali foi a cereja do bolo, cara. Só faltou tocar o resto daquele bom, bom. Aquela foi assim, tipo, se você ainda não pegou a referência, pegue. Go get her, Tiger. Bom, pessoal, então acho que a gente fecha o nosso podcast por aqui. Quem quiser falar uma última coisa, também fazer sua... O Magali pode aproveitar o momento jabá pra falar também do Aracnofan. Então, eu gostei do filme, pra variar, saí louco. Só não gostei muito desse forma que, cê, que eu falei já, desse flashback, que eu acho que quebrou um pouquinho, mas do jeito que vocês falaram também, passou um pouco minha, meu mimimi. Aceitei mais um pouco. Deadpool é um personagem que eu gosto, eu lia bastante na época da Abril, depois aquelas três edições na Pandora, a própria Agente CX que o Roberto citou aí, uhum. Eu lia também. É também uma versão genérica do Homem-Aranha, né, Wellington? É, o pessoal hoje em dia, os fãs do Homem-Aranha até ficam com raiva que falam que, ah, o Homem-Aranha, eu tô falando que o Deadpool é um personagem zoeiro, mas o Homem-Aranha já zoava antes, coisa de geração abarreta. Não, o curioso é que muita gente confunde o Deadpool com o Homem-Aranha, ou o Homem-Aranha genérico. É, mas no Thunderbolts atual tem piada com isso, inclusive. Uhum. Na última encarnação do Thunderbolts, né? Eu adorei o filme, eu sou meio fanboy, se alguém ouve o Inominato há muito tempo, lembra que eu sou, acho que eu fui a única pessoa na face da Terra que elogiei o Motoqueiro Fantasma. Dois? Deve ter sido. Deve ter sido. Uma das 10 últimas pessoas assim. Nem a mãe do diretor. Mas você mal posso esperar pra ver de novo. Fazia tempo que eu não ficava com vontade de ver um filme de novo assim no cinema. É, eu tava. Assim que eu saísse, eu pudesse sair por uma entrada e se voltar pela outra. Ou antigamente ficar na sala e assistir de novo e de novo e de novo. É, eu tava lá até agora. Então vou ter que ver de novo. Então, e eu sou lá do Aracnofan, a gente fala do Homem-Aranha o original, não esse aqui genérico, como vocês falaram. Recentemente a gente aproveitou o hype e falou dessa história que eu citei do Deadpool viajando no tempo lá e melhorando a história do Homem-Aranha antigo. Sim, que ele melhora. E vai ter também uma revista agora, né? Homem-Aranha e Deadpool, né? Casa. Tá tendo agora. Fazer uma dobradinha os dois, né? É, o Homem Vagalume lá. Bom, Saladino, queria que você desse uma geral sobre o que você achou do filme. E você fala um pouquinho aí do que tá pra vir aí na Jambô. Faz um jabazinho aí, dá uma dica. Momento assim, jabá, né? Primeiro eu vou dizer que eu gostei bastante do filme. O Deadpool é um personagem que eu tenho muito carinho, que eu gosto muito, é justamente pelo lance dele não se levar a sério dentro dos quadrinhos, dele brincar e tirar sarro com os super-heróis. Eu adoro quadrinhos super-heróis, eu trabalhei anos com quadrinhos super-heróis, eu sei o quanto é legal, o quanto é divertido, mas ao mesmo tempo eu acho que é importante também rir um pouco de si mesmo, pra coisa poder ter um pouco de autocrítica, ou mesmo e você chegar e falar, eu sei que isso aqui tá errado, mas eu tô brincando e tal. O Deadpool faz um pouco disso, e eu gosto muito dele por causa disso. E o filme passou muito do clima do personagem nos quadrinhos. Digo, das boas histórias, das histórias que foram bem escritas. Porque quando o Deadpool foi criado, ele era basicamente um mercenário pra alguém bater nele. Ele não tinha personalidade, ele não era um personagem legal. Não fala isso pro Liefeld, cara. É, então, o Rob Liefeld tem muito orgulho de falar que ele criou o Deadpool, ele e o Fabiano Cesa, mas a gente tem que reconhecer que o Deadpool deve muito pro Joe Kelly, deve muito pra Gail Simone, que foram roteiristas que pegaram o personagem depois e colocaram características divertidas e interessantes nele. Tiraram aquela coisa do ele é apenas um mercenário que atira e sabe lutar bem, mas colocaram coisas mais interessantes nele e deram ganchos para que outros roteiristas fizessem. Eu vejo que no filme o pessoal conseguiu pegar justamente o que eu achei legal. Ele é um filme divertido, ele é um filme engraçado, ele é um filme que você sai dando risada, você dá risada o tempo inteiro, tem cena de ação. Ele não é um filme que vai mudar a história do cinema, de super... Não, ele é um filme de um personagem divertido e virou um filme divertido. Então ele cumpriu o papel dele. Ele foi um filme muito bacana num começo de ano que você tinha poucos filmes. Assim, ah, o que vamos esperar de 2016, né? Puxa, você já começa um dos primeiros filmes de super-heróis, de quadrinhos, é o Deadpool, que é um filme divertido e bacana. Então, de repente, é aquela sensação de estamos começando bem o ano, sabe? E o engraçado você falar isso, que não vai mudar, remete um pouco à crítica do James Gunn recente, né? Que ele, acho que o Deadline, que fez um comentário que ele não gostou muito, né? Sobre essa história de que, é um filme que digamos assim, consegue rir de si mesmo. Aí ele, acho que pegou um pouco nele, né? Que ele fez o Guardiões da Galáxia, né? Acho que doeu do lado dele. É um filme que da risada dele mesmo. É, e aí ele comenta, né, o mérito do Deadpool, que é um filme marcante, não é isso, porque não vai adiantar de nada você querer repetir a mesma forma do Deadpool pra um outro, tipo, vamos fazer vários filmes de Deadpool. O que o James Gunn quis dizer é que já tinha gente falando, não, Deadpool foi sucesso porque é um filme de um herói que fala mal dele mesmo e fala palavrão, então agora os filmes de heróis tem que ser herói que fala mal dele mesmo e fala palavrão. Não, a galera esqueceu uma coisa, a galera que eu falo no caso aí é o pessoal que fala, os filmes vão ser assim, é que deu-se o filme na mão de um diretor, de uma equipe, que chegou com uma proposta legal, falou, vamos seguir o personagem, vamos pegar a essência do personagem, não é os detalhes, não é o fato de, tipo, falar palavrão, não é fato de ser violento que faz o filme ficar legal. É porque isso tá junto com o personagem. Não é deram você... liberdade pra fazer isso, coisa que os filmes não fazem. Exatamente. E fazer piadas, e porque o personagem pede isso. É aquela coisa. Por exemplo, a gente tá super ansioso pra ver como vai ser o filme do Doutor Estranho. Uhum. Eu quero um filme que seja próximo do personagem. Agora não, vamos usar o filme do Doutor Estranho pra mostrar o universo galáctico da Marvel. Pô, não vai dar certo. Se fizer isso, não vai dar certo, porque não é a essência do personagem. É, e o diretor pede outro clima, né? Que é um diretor mais da pegada de terror, né? Exatamente. Então, Sobrenatural tem que ter um pouco de pegada de terror. Uhum. Tal. E não é só porque eu gosto, mas... E aí, aquela coisa. Vamos supor que vai sair o filme do Doutor Estranho, ele dá certo. Não, agora todos os filmes têm que ser Sobrenatural. Não, gente. Assim, foi fiel ao personagem. Foi fiel à história e tal, e é isso que deu certo. E agora, fala aí, você finaliza aí falando um pouco da Jabazão. Jambô aí. Ô Jabazão, pra quem não sabe, a gente já comentou aqui, mas é bom falar, eu agora estou trabalhando como editor da Jambô Editora, editora de Porto Alegre, que já é conhecida na parte de RPG. A gente tem muito lançamento de RPG. De nossa, e todos... é sucesso de vendas nos eventos. Que é, o RPG Tormenta é o RPG mais vendido do país, assim, não tem o que reclamar. Além de RPG, que além de Tormenta, a Jambô faz o RPG de Guerra dos Tronos, o RPG Grilhos de Ferro, sensacional, e muitos outros produtos. E agora, já que eles me contrataram, eles falaram, vamos contratar o Saladino, que a gente quer fazer mais quadrinho. E além de quadrinho nacional, a gente está indo atrás de quadrinhos de fora, que são legais, que não interessam para grandes editoras ou produtoras, mas que a gente acha que tem um públicozinho aqui que vai se interessar. Agora a gente vai lançar, agora em março, a gente vai lançar Hat Queens, que é um quadrinho da Image, com fantasia medieval, estilo Senhor dos Anéis e tal, com uma pegada de ação e de humor bem escrachado. Bem, assim, bem legal, são quatro personagens femininas. O autor, o Kevin Weber, ele falou que... Kurt Weber, desculpa. Ele fez em homenagem às vezes que ele jogava Dungeons and Dragons, que ele adora, e lembrando das coisas que aconteceram na mesa. É um quadrinho muito legal, muito divertido. A gente vai lançar um encadernado com o primeiro arco de histórias. São cinco histórias, cinco revistas mensais que saem lá nos Estados Unidos pela Image. A gente reuniu todas no primeiro encadernado e vai sair agora em março. Em seguida, nem vai demorar muito, a gente vai chegar com o Lizzie Bordello 2, da Germana, que é a minha esposa. Olha. É, em 2014, em dezembro de 2014, ela lançou pela Jambô Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço, que é um quadrinho de humor com as personagens da G, que é um material que ela também disponibiliza de graça na internet. Procuram lá no Facebook Lizzie Bordello e as Piratas do Espaço ou Germana Viana. Vocês vão encontrar que toda sexta-feira ela coloca uma página dos quadrinhos dela. E aí, quando junta uma quantidade legal de páginas, a gente faz o encadernado. A gente fez o primeiro pela Jambô. Quem quiser tá lá no site da Jambô, pode comprar. E agora, em abril, a gente vai lançar o Lizzie Bordello 2, Lizzie Bordello Espelho do Espaço 2, da Germana. Inclusive, ou seja, indicado ao HQ Mix, né? O primeiro foi indicado ao HQ Mix, pra muita felicidade da G. Por favor, entra no site da gente, procura lá o site da Jambô Editora. A gente tem quadrinhos de graça no site pra você dar uma olhada. E a gente vende os quadrinhos que a gente faz, os livros que a gente faz, também no site. E sempre tem promoção, tem alguma coisa. Conhece a editora. A editora, ela tá crescendo bastante nos últimos anos. Ela quer fazer mais quadrinhos. Ela vai fazer mais quadrinhos. Eu falei o nome de dois quadrinhos agora em março e abril. Mas até o final do ano a gente vai ter bem mais lançamentos, vai ter bem mais coisas. Ano passado a gente lançou o It, do Ariel Olivetti, que agora que tá desenhando o Venom Space Knight. Exatamente. E ele fez um material dele, que ele lançou na Argentina, uma semana depois a gente lançou aqui no Brasil. Esse ano a gente vai lançar o It 2 também, e entre outras coisas que a gente vai surpreender o leitor por aí. E vocês completaram ano passado também uma das HQs mais vendidas brazucas, né, que era o Holy Avengers, né? É, a gente fez os quatro volumes definitivos de Holy Avenger, que junta os 40 números da Finalmente Avengers. Eu consegui completar. E vai ter o link da Jambô aí no nosso post do Inominata 66. Obrigado, senhor. Eu é que agradeço. Dona Van, seus últimos comentários. É isso, né, cara? O filme é sensacional. Como eu comentei, tudo aquilo que tinha que estar lá no filme, o pessoal, a produção fez, se preocupou em fazer direitinho. E é uma enxurrada de referências, não dá pra gente ficar aqui a noite inteira falando, mas é bom. O filme cumpriu aquilo que prometeu. Vamos esperar aí agora por uma sequência com o Cable. Não sei se isso foi só uma jogada deles, que vai ter Cable e tal. Não, mas agora é oficial. Mesmo. É oficial. E, é oficialmente não, então é esperar pra ver o que vai aparecer, mas é sensacional, o filme tá de parabéns. João, vai você. Não, cara, eu gostei muito, assim, eu já sabia que eu ia gostar, assim, eu acho que eu só vi o primeiro trailer e fugia de todos os trailers, claro. Porque eu acho que filme de piada, ainda mais filme com piada, assim, a pior coisa do mundo é você ver uma piada que você já viu no trailer, então você não vai rir no cinema, a não ser que seja a maior piada do mundo, ele chega tanto. Mas então, assim, eu sabia que eu ia gostar, até por conhecer essa dedicação do Ryan Reynolds, né? Então, foi um filme que, não digo superou as expectativas, não chega a ser isso, mas ele acompanhou as minhas expectativas, assim, eu vou tentar ver de novo, inclusive. Porque se eu vi de novo e ri de novo, é a comprovação de que o filme é realmente excelente. E com certeza vou ficar na expectativa da continuação com o Kevin. Também quero ver dublado, porque acredito que eu não sou aqueles caras que xingam, né? Só quero ver legendário, mas não, eu gosto. Mas aí vale a pena pra ver como é que vão fazer, é, né? É, eu quero ver, porque a adaptação de piada é a coisa mais difícil que tem. Então vou ver, porque eu sempre vejo até Star Wars dublado, que eu sou curioso mesmo pra ver. E eu espero que fique bem feito, que tem que ser um artista mesmo pra. Mas a equipe de dublagem da gente sempre é muito boa, né? Pra fazer a coisa funcionar, né? Bom, é isso mesmo, pessoal. Então a gente encerra nosso programa por aqui, certo? Mas voltamos até o final do mês com mais um Inominata 66. Então, até lá. Hashtag peidei que isso aí. Peidei isso aí, beleza. Eu fui! Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.